Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu sobrevivi ao Rio de Janeiro. Porra, caramba, escapou do umbral, a gente ainda tá preso aqui. A gente tá preso aqui. Exatão. Aqui é o Afonso com dois Fs de faca Solano, e a treta Nerdcast MRG não pode morrer. Tá fraco mesmo, perdeu força pra caralho. Perdeu. É, né, cara? Mas o Beto não está aqui. É, olha aí. Continua. É. Continua essa reva. Tava no The Enemy. É. Ah! Exato. Tava no Games XP. É. Que eu vi. Vamos alimentar. Olá, pessoas. Aqui é o Gaveta. Ai. Cara, que susto. Eita. Mas foi sério isso? Caraca. Eu não sei se é o Peter Griffin ou o Gaveta. Tá tudo bem? Tá tudo bem, cara. Eu sou um ator. Desculpa. Aqui é Diogo Braga e a verdade vai ser dita. O Roberto não gosta da Zagal. Eita, a treta cresce. Mostra a realidade. Tá bom. Aqui é o Zagal. E eu não gosto do Afonso. Caralho. Eita, mas livre. Por que ele não botou mamilo na língua da Dapac? Ah, é, você existiu. Sempre me magoou. É que o Adapac não é um cara polêmico, cara. Muito bem, Ned, estamos aqui juntos para falar sobre a sobrevivência. Como nós sobrevivemos até aqui. Gente, se você for pensar, é uma grande loteria. A minha introdução antes dessa palhaçada toda era: eu sou Zagal e sou imortal, mas... A zoeira não permitiu. Então a gente vai pros e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ou dedicas! Vamos! Azaghal, olha só, vamos falar um recado muito importante para fãs de Game of Thrones. Amazon.com.br está com a promoção exclusiva em todos os e-books da série Crônicas de Gelo e Fogo. Que você pode chamar de Game of Thrones, sabe? Você não sabe, é isso. É. Se você não sabe, Crônicas de Gelo e Fogo é Game of Thrones. É porque o primeiro livro da Crônicas de Gelo e Fogo se chama A Game of Thrones. E aí quando fizeram a série, eles acharam que esse era um título menor para a série. Então, enfim, a série de livros de Game of Thrones que você viu na HBO se chama Crônicas de Gelo e Fogo. Cada um dos e-books em promoção exclusiva na Amazon.com.br por apenas R$14,90. Oh. Lembre-se. Esse livro é um livro que tem que ser lido em e-book, porque... Quando você chega lá na metade, tamanho... os livros estão com... Caraca, são um tijolo, maluco. Tijolo de que é de concreto. Como as pessoas carregam esses tijolos? Eu não sei, exato. Cara, eu não sei como ler. Então, é literalmente o tamanho do tijolo. É realmente muito prático você ler em e-book. Lembre-se, você não precisa de um aparelho Kindle para ler e-books da Amazon.com.br. Você pode baixar o aplicativo Kindle de graça no celular, no tablet, no desktop, e você lê onde quiser, cara. Cara, é muito maneiro porque é tudo sincronizado. Se você estiver lendo no desktop e aí depois você for sair e abrir o seu Kindle no seu celular, ele vai estar exatamente no ponto onde você parou lá, entendeu? Tudo sincronizado, é muito maneiro. Cara, olha só, além da série Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, a série Wild Cards, também do George R. R. Martin, tá disponível em e-book por R$9,90 cada. Oh, olha só, hein? Promoção também exclusiva da Amazon.com.br. Vai lá, aproveita, que se você tá querendo ler, já faz o combo. Compra todos eles juntos por um preço baratinho em e-book, lendo em qualquer lugar, no seu Kindle ou no seu celular, no seu tablet, no seu desktop, onde você quiser. Tudo no link amazon.com.br/got. Got! Got! Um aviso aqui, outro aviso, na verdade. Essa semana, extraordinariamente, nós não estaremos lendo o feedback da semana passada. Infelizmente, que eu queria ler, porque foi um tema que vale a pena continuar discutindo, né, mãe? Pois é, exatamente. Mas, por um motivo que vocês saberão em breve... essa semana, extraordinariamente. Exato. Né? Vocês vão ter que aturar o Léo e o Mal. Vai lá, gente. Segura essa pica aí. Seguramos sim, Jovem Nerd. Aí, Mal, a gente segurando as coisas dos homens aqui. De novo, eu não ganho pra isso. Pois é, ainda mais pra segurar as coisas, do jeito que ele falou agora. Não ganho segurar as coisas. Mas podem ir, a porta está ali, podem passear. Enquanto isso, eu e Malfatti faremos aqui, sim, a leitura dos e-mails. E se você não quer ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast sobre mãe, lembrando que tem spoilers, você pode pular diretamente para... 17 minutos e 45 escapadas da morte. Muito bem, senhor Malfatti, essa semana tivemos aqui vários e vários nerds no nosso cacete de agulhas, pessoas que doam sangue toda semana, salvam várias vidas e mandam aqui pra nós as fotinhas, né? Com aquela carinha... pessoas maravilhosas. Aquela carinha de dor na linha, todo mundo feliz, sorridente, sempre. Ah, posso dar só um toque pro pessoal que for mandar fotos do cacete de agulhas? Pois não. Gente... mandem fotos de você ou com sentado na cadeirinha, ou com a agulha no braço, ou com o esparadrapinho no braço. Exato. Também. Mas não mandem, tem muita gente que manda foto da carteirinha, e na carteirinha tem muitos dados pessoais. Exato, gente, e a gente evita publicar. Então mandem foto, pode ser na frente do, exatamente, da onde você doou também. Não precisa estar lá a foto, você doando com sangue saindo. Exato, exatamente. Tá, mas não mandem documentos, por favor. Bem lembrado, bem lembrado. Temos aqui Diogo Caquida, Vinícius Silva, Nicolas Mota, Fabrício Oliveira, Rodrigo Lima, Eduardo Rubic, Sérgio Yoshi, Victor Tinti, Bianca Andrade, Letícia Cuebas, Gabriel de Souza, Peterson Simonassi, Lenilson da Silva e Bruno Floriano e Jéssica Maciel. Muito obrigado a toda essa galera que doa sangue e salva vidas. Isso mesmo, Léo, e o pessoal do Scalpo Solidário, que também mandou suas madeixas aqui para fazer peruquinhas para quem precisa, a Elisângela Pepe, o Eduardo Hessel, a Mariana Roseto, Carolina Vilela, Osmair Coelho, Maria Clara Dias Carneiro da Cunha, a galera que doou os cabelinhos. Exatamente, muito obrigado a vocês aí também que doam os seus cabelos. Arte dos fãs, temos muitas essa semana com destaques aqui para Nerd, um pôster feito pelo Carlos Arthur. Ele substituiu a cabeça da Jennifer Lawrence do pôster pela cabeça do Jovem Nerd. Assustador. Ele riscou mãe, colocou Nerd, você deve estar vendo aí no aplicativo, na imagem. Se você não está vendo, tem o link no post pra você conferir. Tem também, alô, criançada, que arte sensacional por... ficou muito boa. Thiago, né? Calado, eu não sei se a Zagal já viu, mas olha, daria uma bela de uma camiseta, hein, Mal, essa arte, hein? Ficaria foda mesmo, tá muito bacana, viu? Parabéns. Alguns dos palhaços mais conhecidos da cultura pop aqui, quem que eu reconheço aqui? Tem Ron McDonald's, como é que chama esse palhaço do Spawn também? É muito perturbador. Esse aí é o Violador. Ah, o Violador, exatamente. Ele fez com a versão do filme, né? Ficou bem legal. Ficou maneiro. Tem outros palhaços aqui também famosos da cultura pop, com uma explosão atrás. Thiago Calado, parabéns. A arte ficou fenomenal. Tem também um Ozob pelo Balar, que ficou muito bacana. E tem também o Titis Destroyer, o golpe do Azaghal no Punho de Ferro, que foi citado no programa sobre Defenders, pelo Francisco Alexandre. E também a Trupe da Bagunça, pelo Felipe Melo, uma caricatura bem legal de Azaghal, Sr. K e Tucano, que ficou bacaníssimo, você pode conferir. Todo mundo, obrigado também pela participação da arte dos fãs. Isso, jovens talentosos. Adriano Bastos, 32 anos, empresário, Maricá, Rio de Janeiro. Esse não é meu primeiro e-mail, espero que seja o segundo a ser lido. Muito bem. Lembrando que são feedbacks do programa sobre mãe, então, se você, né, não assistiu o filme e não quer tomar spoiler, você pode pular. Saí da sala com minha esposa atônitos. Afinal, havíamos sido atropelados por uma locomotiva. O caminho da sala até o carro foi de um silêncio e troca de olhares pasmos. Sabíamos que cada um estava processando e tentando entender o que tínhamos testemunhado. Já próximos ao carro, perguntei a ela se tinha chegado a uma teoria e tanto a dela quanto a minha bateram perfeitamente. Fomos em direção ao entendimento completo do filme. Nossa, alguém conseguiu o entendimento completo, caramba, desse filme? Parabéns, viu? Escreva um livro, porque é o entendimento, né, que eles concluíram ali quando saíram. Antes de sair com o carro, já estávamos relembrando das cenas e das falas e tudo fazia sentido, enquanto lá lágrimas enchiam nossos olhos. E a cada segundo, aquele filme se tornava cada vez melhor. Claro que o filme possui várias camadas. É um filme cebola, né, Mal? Sim. Tem que indo descascando as camadas e detalhes que renderiam um programa de 4 horas de duração. Você vai descascando e vai chorando também, né? Um programa que renderia 4 horas de duração. A gravação teve quase 4 horas. Você não imagina o sofrimento que foi pra quem editou, não é? Esse programa. Muito obrigado pela parte que me toca. Mas eu gostaria de adicionar algo que me veio aos olhos e que não foi citado no programa. Vejamos. Na primeira manhã, ele coloca manhã aqui entre aspas, ela faz um belíssimo e farto café da manhã, o qual nós não vimos. A câmera não mostra. Mas tudo levou a entender que ela teve um trabalhão para fazer e ao sentar à mesa, ele contempla e diz: "Nossa, você fez isso tudo?" E depois desdenha quando ela confirma que deu muito trabalho, mas que estava feliz por tê-lo feito. Nós entendemos que assim que ele criou a natureza, a mãe, ela por si só, seguindo seu instinto, foi criando e deixando a criação original do mundo mais bonita, mais farta e mais bela. Mas ele, sendo o Deus egoísta que é, não deu o crédito a ela. É, ele não dá crédito, mas ele também não... Ele liga meio foda-se pras coisas. É, não fede nem cheira, na verdade. É. Né? O filme clama para que nós respeitemos a mãe para que ela não nos destrua, pois ela é forte, voraz e impiedosa quando precisa. Bom, se parar para analisar novamente tudo, claro que adicionaria mais coisas, mas vou deixar apenas esta observação que fizemos para discutirem também. Porra, forte abraço a todos. Mas ele teve um entendimento completo e ele só dá um trechinho do que ele entendeu. Pois é, esse é a internet, né, mal? Todo mundo entende muito sobre tudo na hora de falar... Né? Mas tá bom, obrigado pelo seu e-mail aí, nosso querido amigo Adriano Bastos. O Cadu Andrekovski, 27 anos, redator publicitário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Atento à importância dos números, esse não é o meu primeiro e-mail. Tô bem. Mas quando o Léo e eu estamos gravando, acabou essa ditadura, tá? Ah, não tem Rex, não precisa nem mandar o nome, não precisa nem mandar o nome. Você manda... Manda o texto só, né? Se identifique como quiser. Come Suzy, coloca assim. A gente lê, não tem problema. Exato. O negócio mal é que o cara nunca sabe se a gente vai ler ou não, então é verdade, ele corre o risco do Azaghal olhar e falar: "Mas que merda é essa?" E, é uma, né, loteria. Você é uma, exatamente, pessoa ousada. Arrisque. Você se considera uma pessoa ousada, arrisca. Exato. Tá na preguiça aí, arrisca. Quem sabe? Não somos nós que estamos aqui. Pois é. Primeiramente, parabéns por mais um excelente Nerdcast sobre um filme igualmente excelente. Uma semana depois de assistido, ainda estou buscando palavras e significados para ele. Segundamente, o programa me abriu mais um caminho, o significado dos números, em especial o número 8. E ele explica: na Bíblia, o número 8 está associado com a ressurreição e a regeneração e o início de uma nova ordem. O 8 deitado representa a eternidade e quando fica de pé, representa a ressurreição. O que significa que aquela casa está constantemente num ciclo eterno de morte e ressurreição. Isso dá pra perceber mesmo pelo jeito que o filme começa e termina, né? Que é um negócio que cíclico. Terceiramente, toda a trama do filme se passa em 8 dias, marcados pelos momentos em que a mãe dorme ou não. Acompanhem com spoilers, olha aí. Dia 1, a mãe J-Lo acorda, tá tudo muito bom, tudo muito bem, até Adão chegar. Na Bíblia, o número 1 fala de harmonia e unidade. Dia 2... é quando Eva chega e toca o terror. O deus Javier Bardem acolhe o homem e a mulher dentro da sua casa, mas quando eles quebram o cristal, ele expulsa todo mundo do paraíso. Nesse mesmo dia, Adão e Eva transam. Caim e Abel chegam e se matam. O dia termina com ele chegando do hospital e dormindo cansado. Na Bíblia, o número 2 fala de comunhão, adição e ajuda. Aí ele dá até o salmo aqui: o Senhor Jesus veio para ter comunhão com o homem, trouxe Deus para dentro do homem e levou o homem para dentro de Deus. Ele tá fazendo associação aqui do número do dia, né, com o que significaria o número nas passagens. Esse aqui não é salmo, mal, esse aqui é citação bíblica, Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12, olha aí. Olha aí, sensacional. Dia 3 é quando rola o funeral / festa e o dilúvio. Deus e a mãe transam, e quando a trindade se forma. Na Bíblia, o número 3 aponta para algo completo relacionado a Deus, que é triuno. três que são um, né? Seria a Santíssima Trindade? Sim, sim. Exatamente, exatamente. Dia 4, ela acorda se sentindo grávida e ele encontra a inspiração. Eu achei engraçado porque em vez de falar assim que ela acorda sentindo enjoos, ela acorda se sentindo grávida, né? Eu imagino como é que é. Eu acordei hoje, que você tá sentindo? É, tô me sentindo meio grávida hoje aqui. É verdade, o filme é assim mesmo. Nesse dia não rola uma dormida propriamente dita, mas uma transição entre as cenas e a mãe aparece já grávida. Nesse mesmo dia, entre aspas, ele termina de escrever o poema e eles celebram com o jantar, onde dá todo o ruim do filme. Curiosamente, o número 4 simboliza a criação, o desenvolvimento, na Bíblia e em diversas outras culturas. Dia 5, a mãe passa a noite em claro no paraíso, enquanto ele fica de butuca, esperando ela dar mole com o neném. Nossa, essa cena é terrível. Na Bíblia, o número 5 significa responsabilidade diante do Senhor. Tá vendo? Ela deu mole. Pois ele é. Pegou. Dia 6, ela dá mole e dorme. Quando acorda, perde o filho. Em todos os sentidos. É nessa noite barra dia que ela manda tudo pro caralho. Na Bíblia, 6 é o número do diabo. Aí tem um DN aqui. Léo, o que é isso? DN 3.1. Ah, DN eu não sei. AP acho que é, não sei também. Apocalipse, olha, talvez. Aí. DN 3.1 AP 13.18. Não sei se é a versão do aplicativo, talvez. É também o número do homem barra mulher caído em rebelião contra Deus. Estamos quase terminando, gente, aguentem aí. Dia 7, ela acorda sendo carregada de volta para o começo. Na Bíblia, o número 7 tem o mesmo significado do 3, completude e perfeição. Mas enquanto o número 3 é a perfeição de Deus, o número 7 é a perfeição de sua ação na história, no tempo e na igreja. Dia 8, finalmente, recomeço com uma nova mãe. Quando finalmente percebi essa estrutura, minha cabeça explodiu pela enésima vez com esse filme. Espero que ela também possa fazer isso com vocês e que valha uma quinta ou sexta ida do Azaghal ao cinema para confirmá-la e apreciar mais uma vez essa experiência genial. Por último, ele ainda não terminou. Grande abraço a todos e desculpe pelo e-mail um pouco longo. Não, sensacional. Ô Mal, sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que esse filme Mãe, todo mundo falou da mãe, da Jennifer Lawrence, né? Sim. Mas ninguém lembrou da mãe que importa. Exato. A mãe, menino! A mãe do Aguinaldo! Inclusive, poderia ser a trilha sonora do filme, quando está subindo as letrinhas, tocava essa música. Exatamente, menino, sobe, técnica, música, por favor. Ai, ai, mamãe, eu te lembro o chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Vai pro programa, menino. Eu já fui atropelado por um ônibus, levantei e saí andando. Próximo. Você já era adulto, já, Azaghal. É. Ah, porque os adultos sobrevivem a atropelamentos? Não, mas os seus poderes já... É igual o Super-Homem. Dizem que o Super-Homem, quando era criança, ele ficava muito doente toda hora e tal. Não, Wolverine. É, esse Wolverine, é o Logan. Né? Wolverine. É o Logan. Wolverine. O Logan era todo doente e tal. Josh, não é isso? Josh? Qual era o nome do Logan? James Howlett. James, isso. É porque eu tô confundido com o Sawyer. O Azaghal adulto, ele já tá formado. O Azaguinho, ele deve ter se machucado. Mas foi o Azaguinho. Mas foi o Azaguinho que sobreviveu aí, o ônibus. Não, foi o Azaghal adolescente. Adulto. O Azagão. Quantos anos já? 18, quantos anos você tinha? 18. Young adult. Young. Um rito de passagem, né, cara? Eu já dirigia. Nunca já mais dirigia. Andarei. Você pode ter morrido, Azaghal, e você tá vivendo num limbo eterno onde você fica gravando Nerdcast, você não sabe que você morreu. Caralho. Seria o pior pesadelo possível. É. Já tá mais de 10 anos. No é, tipo o Silent Hill. Seu próprio Silent Hill. 10 anos é nada, vai ficar a eternidade toda. Não, olha só, você já contou essa história várias vezes, a galera conhece, mas assim, existe algum detalhe em que, por acaso, você sempre contou assim, um passant, e aí nunca contou detalhadamente a parada? Não. Você lembra pra onde você tava indo? Pra onde você tava indo? Eu lembro, tava numa fase querendo emagrecer, ficar gatinho. Azaghal Fitness foi punido, olha tudo. Foi punido. Foi punido. Foi aí mesmo. mesmo, cara. Eu tava andando de bicicleta com uma... Eu andava de bicicleta todo dia, quilômetros, e fazia de Leblon a Leme, voltava, fazia bastante, andava bastante. Tava andando com um amigo meu, e aí ele morava algumas ruas, algumas quadras antes de mim. A grana tava curta, pode falar, vamos ser honestos aqui. Quando eu era um young adult, eu andava bastante de bicicleta porque eu gostava do Tough Tough o Rebelde. E aí eu queria ser o Tough Tough. Caraca, eu andava de bicicleta porque eu achava que eu era o Marty McFly versão bicicleta. Sim. Tinha uma parada que o Tuff Tuff fazia que era foda. Ele vinha andando, aí ele, quando ele tava chegando no lugar, ele saía da bicicleta e segurava o banco assim, sabe, num movimento só. E ele já tava em pé do lado da bicicleta. Era muito foda isso, cara. Só. Ou pelo menos é como eu lembro que era. É. Eu queria fazer isso, nunca consegui. Então calcule quantos tomos a Zagal não tomou tentando fazer isso daí. Bastante, bastante. Mas ele morava algumas quadras antes de mim. Quem? O Buda. Esse meu amigo que tava andando comigo. Aí ele falou, vou indo nessa. Eu falei, beleza, valeu, tchau. E já tinha feito bastante. Aí eu falei, eu vou dar mais um rolê. Tava comprometido. Aí fiz mais uma volta lá, um percurso que a gente fazia. Aí tá tudo bem, tudo tranquilo, normal. Não tava passando mal, vomitando, nada disso. Tava normal. Era na orla do Rio de Janeiro ali, do Leblon. Aí eu fui atravessar a rua. Atravessei. Aí eu vim andando na contramão. Não tinha carros. Os carros estavam muito longe de mim. Acho que o sinal tava fechado a uma distância. É grande, é. Uhum. Então eu vim na contramão por uma quadra, porque eu ia entrar na minha rua, entendeu? Aí não tinha carro mesmo. Não tinha carro, então eu fui. Só que apareceu um ônibus. Mas só frisar que tava na contramão. Tava na contramão, o erro foi totalmente meu. E aí apareceu um ônibus. Mas como apareceu? Tu viu que os carros estavam lá no fundo? Não sei se ele virou, não sei de onde ele veio, cara. No meu cálculo ia dar. Mas a culpa não foi do ônibus. Era um frescão, na verdade, né? Não era um aquele ônibus de ar-condicionado. Hoje em dia ninguém sabe o que é frescão, mas... É ônibus de ar-condicionado. É uma conotação. É. Quem mora na Barra, então, tem sabe exatamente o que é. Pega todo frescão dia, não é um ônibus gayzão. É tipo só... tô chegando! Atenção no ponto! O ônibus do Priscila, rainha do deserto. Vem no teto. Um ônibus prateado com um maluco, né? Porra, muito sim, foda, meu irmão. Uma faixa prateada gigante assim. Chegaram, mano! Sai purpurina do escapamento. Porque antigamente, eu não sei que eu não moro mais no Rio, não sei. E não ando de ônibus mais, porque eu não preciso. Porque eu não preciso... porque as coisas são próximas, Oh, como se fosse entrar num ônibus pra tava, ir foda-se, ônibus de ônibus, foda-se. É por causa do trauma, pessoal, não é porque ele é babaca, é por causa do trauma. É por isso. É por causa do meu trauma. Obrigado, me salvou. Quando eu era moleque, no Rio de Janeiro, os ônibus normais não tinham ar-condicionado. Só o frescão. Exato. Tinha ar-condicionado. Era um ônibus especial, mais caro, tipo um ônibus de turismo. Era, parecia um ônibus de turismo, exatamente. Não parecia um ônibus de linha. Bem, que seja, o frescão estava vindo e eu estava indo contra o frescão, fazendo chicken contra um ônibus. Caraca, de frente. É, de frente. Aí eu falei assim, não ia dar mais tempo, no meu carro, o ônibus... acelerou, apareceu do nada, talvez eu tenha tido uma miragem, não sei. Eu sei que não dava mais tempo de eu virar na rua que eu queria. E o ônibus estava vindo na faixa que eu estava. Então, eu ia ficar imprensado entre o meu fio e o ônibus, que não seria inteligente. Eu poderia ter parado, saltado da bicicleta e subido a calçada. Isso teria resolvido o problema. Certo, mas você era o Tough Tough. Mas eu era o Tough Tough. Você tava tipo Cidade dos Anjos, no meio da faixa, de braço aberto, olhando pra cima, assim? Tipo, não. Ocupar a faixa inteira? Então, eu não preciso ocupar a faixa inteira se o ônibus ocupa, isso é o suficiente. O ônibus é um veículo largo, cara. É que em Brasília as faixas têm o dobro de tamanho. Aqui no Rio de Janeiro é diferente. É engraçado que você falava isso pra mim. Eu também já fui atropelado de leve por um ônibus. De leve. De leve. Porque quem sofreu foi a bicicleta. É. Eu descobri uma regra da física, que é quando você tá numa esquina, imagina uma esquina em L. Se o ônibus, ele vai virando. No momento que ele tá no meio da esquina, ele entra na esquina. E ele dá um tapa na pessoa que tá ali na calçada e depois ele acerta. É. É, exatamente. Não, foi isso. Aí... você tomou um tapa do ônibus virando? É, eu tava na esquina. Caralho. Eu falei, tá tranquilo, daqui a pouco veio o ônibus. Pá! Caralho. Uma barra forte, virou um papel reto. Caraca. Nossa. Mas se eu devia, eu pulei da bicicleta. Então, mas aí, olha, mas calma aqui, não acabou. Eu estava nessa situação, eu podia ter parado a bicicleta, daria tempo. Eu parar a bicicleta, botar meus dois pés fora, subir na calçada, puxar a bicicleta, ver o ônibus passar. Teria tudo resolvido. Mas eu era o Tough Tough. Aí eu falei, eu vou desviar pra onde? Pro meio da pista, cara. Caraca. Afinal de contas, eu estou acostumado a andar entre os carros. Nossa, e não tava vindo nenhum carro a não ser o ônibus, não tinha nenhum outro veículo. Sim, sim. Só o ônibus que ocupava a rua toda. Só o ônibus que falou, esse maluco de bicicleta está vindo na minha direção. Eu vou desviar pro meio da pista. É, isso aí. E aí os dois desviaram ao mesmo tempo pro meio da pista. E o ônibus pegou de lado, não me pegou de frente. Ah, pegou de lado. Quando eu virei pro lado, ele opa, aí me acertou em cheio. É. Esse caralho! Aí eu vou ir a quadra toda de volta, não consegui chegar na esquina. Ah, caralho! Eu fico pensando se as pessoas que estavam nesse ônibus contam essa história até hoje, assim, pras pessoas. Cara, não, mas que... deve ter sido uma história, porque o ônibus teve que parar, claro, né? Ele, graças a Deus, ele parou pra... Mas na porra, como é que é a porrada? Porra e não pra passar por cima de mim. Mas como é que você sentiu a porrada? Doeu na hora ou não doeu nada? Não, não doeu nada. Na hora não doeu nada. Foi só na hora porrada. Eu falei assim, falei não, eu pensei. Eu lembro que eu pensei assim, isso não é invenção, tufta. Eu lembro que eu vi o ônibus chegando, que não ia mais dar tempo de fazer nada. Uhum. E eu pensei assim, fudeu. Eu lembro de todas as, sabe, de pensar e de botar o meu braço esquerdo no meu rosto. É. Um reflexo de proteção, sabe? Uhum. E foi onde acertou. Ele pegou minha lateral inteira, assim. Pegou o braço. Vou usar meu braço mais forte. Botou na frente. Do... Era o direito, era o direito. Ah, ele é canhoto, né? Talvez eu não tivesse nem me quebrado se fosse o braço direito, né? Se fosse o braço direito, o ônibus tinha quebrado. Eu acertei em cheio o vidro, né? Porque eu tava um pouco mais alto por estar na bicicleta, né? É. E aí, o que aconteceu? Meu braço virou um caco de vidro gigante. Ah, e isso, caralho, protegeu minha cabeça. Então eu levei poucos cacos de vidro na cabeça. No rosto, nenhum. Mais no braço. Porrada. Um ano. Anos depois, eu ainda tirava caco de vidro. Anos. Caralho. Ainda saía caco de vidro. Penteava o cabelo. Não, não. Na cabeça, não. Na cabeça, eles limparam bem no hospital e tal. Mas do braço, que foi onde a porrada foi fodida, cacos tipo... entraram fundo. Nossa. Mas eu sei como é que é isso, cara. Eu, por anos, eu fiquei tirando caco de vidro da minha mão. Sabe aquela porta de cozinha que tem um vidro que abre, que era separado, assim? Aham. Uhum. Você abre a porta de ferro. Então, eu tava indo pra cozinha, moleque. A porta de vidro abriu e eu tava inspirado pelo Van Damme. Fui querer empurrar pelo Van Damme, sabe? Ah! Eu fui, meti a mão e minha mão atravessou, já, né? Nossa, vida! Fiquei com anos com o vidro na mão. Tem até hoje um cortezinho aqui. Um dia que eu encontrar o Van Damme a vivo, eu vou mostrar essa marca pra ele. Eu falei, ó, você me marcou. Olha aí. Fazendo vidro com a mão. Igual aquela garota que chorava, cristal. Você é o menino da mão de cristal. Isso aí, o Dave era o braço de cristal. De repente, tipo, você edita tão bem que você tem as mãos de cristal. Olha o Crystal Illusion aí. Olha! De sangue e sobrevivência. Cristo, não, porque eu sobrevivi ao cristal. Corta a cena, tá o moleque em Jacarepaguá dando uma porrada na porta de vidro. Né? Então, isso dá música de heavy metal, cara, não dá? Bate na porta! Oi. De... Oi. Doeu na parada! É, olha aí. My crystal hand! Exato, olha aí, mas poético. Sobe a parada. Né? Tá bom. É excelente também pra pegação, né? Os dedos de cristal, de cristal. Faz o arco-íris com o dedo, né? Usa o dedo como prisma. Cata, o meu toque é como um cristal. É... Mas se bem que não é legal, né? Vai... É cristal, a mulher olha, tá a mão do cara cortada, saindo pedaço de vidro. De dedo. Toque de cristal. O cara vai fazer um afago, na cabeça, rasga a cabeça. Ai, que porra é essa? Não, minha mão de cristal, minha mão de cristal. Touched by the crystal. Exato, tipo uma maldição. Ele não pode fazer carinho nas pessoas que ele machuca. Nem se masturbar. Caraca. Por isso que eu desenvolvi muita ponta dos meus dedos, né? A fricção transformou em vidro, né, cara? É porque ela não machucou na palma. Mas desculpa, eu quebrei a minha porta de cristal. Não, não, foi bem diferente. Foi uma masturbação na praia. A adolescência foi foda mesmo. Olha só, a gente abriu esse Nerdcast com a história do Azaghal sendo atingido por um veículo. Eu vou seguir quando eu fui atingido por outro tipo de veículo. Foi um cavalo, lá no Pantanal. Vamos pro Pantanal de novo. Olha, cavalo é perigoso. Cavalo é... Tá aí o Christopher Reeve. Exatamente. O Christopher foi mais agressivo ali. Comigo, eu era pequeno, né? Pequeno Afonsinho. E fui conversar com meu pai de manhã. Ele tava escovando o seu cavalinho. E tinha aquela coisa. Não passa atrás da porra do cavalo, Afonso. E aí, só que ainda era um menino, né? Não, realmente não passei atrás, não passei na lateral, como se fosse na retaguarda direita, assim, do cavalo. E ele, eu acho que eu só sobrevivi, devia ter acho que uns 10, 11 anos. Porque ele não me deu o coice total. Ele deu um coice lateral. Como é que é o coice lateral? Não, acho que não tem como explicar de outra forma. Senão o coice total é quando o cavalo ele chuta pra trás, certo? Ele dá rebolada. E o coice lateral é pro lado. É meio pro... Então ele não tem toda aquela potência. É verdade. Saca Road Rash. Road Rash, sim. Aquela hora que o cara dá um chute na moto do lado, é exatamente igual. É um pouco isso. Tem até um meme que o pessoal do Pânico usava quando alguém dava um, entre aspas, coice, alguém fazia... E, cara, é muito louco, porque realmente a parada foi lightning fast. Eu não vi chegar, pegou na minha bochecha esquerda. Caraca, na cara! Ai, meu Deus! Como é que não quebrou a tua cara? Eu também não sei. É por isso que ele é assim hoje. Exato. Você acha que o monóculo vem da onde? Do olho cego, né, que ele tem, né? Só vi o branco chegar, fui pra Corgalha e voltei. E quando acordei, eu tava no chão, chorando, claro. E aí meu pai correndo, e que porra é essa? Ah, não sei o que. Mas sacrificou o cavalo na hora, né? Na hora deu um tiro. Mas aí, aí chamou todo mundo, o pessoal foi ver e tal, e eu tava, não tinha quebrado nada, mas fui pro hospital, fui olhar e tal, tirou a radiografia. Por que? Peraí, não, calma aí. Como assim? Os peões analisaram a sua fratura? Tá bom, cospe, vamos ver se cospe. Tá cuspindo, tá tudo certo. Tá chorando é porque não tá doendo. Mas essa é a regra, cara. É meio que essa vibe aí. Caramba. Cara, cavalo. Eu tenho um trauma de cavalo por causa da pracinha Xavier de Brito. Ó, pra todo mundo. Lá na Tijuca. Adoro essa polinha de bacalhau maravilhoso. Minha vida é toda geograficamente... A Praça dos Cavalinhos. Localizada por alimento. Pô, mas até hoje o bolinho é muito bom ali. Tá caro pra cacete, mas ainda é muito bom. É bom. Cara, eu lembro que eu era bem novo e ali você podia locar um cavalo, já que estamos falando de transporte, né? Você locava um burro, não era um cavalo, não era um burro, com um condutor. Sim. Com o condutor, exato. Condutor. Exato. Você não podia pegar o cavalo e desbravar a Tijuca. Mas o condutor... Não, até podia. Você podia? Vou dar uma chegada lá no shopping. Não tem como. Tinha um percurso específico ali. Não, você não podia. Não, mas o cara não ia na frente puxando o cavalo? Sim. O cara poderia ir ou não. Você que chamava. Se você for hoje na Praça Xavier de Brito, ainda tem cavalo lá? Tem, pra caraca lá. É mole. É possível você pegar um cavalo adulto, você de braguinha e dar uma volta? Não é possível porque a dignidade não deixa. Não, mas a gente não tá falando de dignidade. A gente tá falando de aposta. Pra valer a aposta, eu cavalo lá. Não. Caraca, por favor, filme. Quero que você vá pro shopping. Vá ao shopping. Sem camisa. A cavalgar até o shopping Tijuca? Caraca, é. Não sei. Sem camisa. Sem camisa, estilo Vladimir Putin. Caralho, fica maneiro, peludão. Peludão, é o Didi pode. Didi, pô. Isso vai pro Nerd Office, se você filmar isso. Por favor. Isso vai pra Globo, é pro RJTV. É. Nerd Office é merda. Vai pro Fantástico. Louco rouba cavalo das crianças. Não, a minha pergunta é, qual a probabilidade de alguém roubar um cavalo de verdade de mim, se eu chegar lá no shopping de jogo e tá cavalo? Se você chegar, ninguém vai te roubar o cavalo. Nem você vai saber o que fazer com o cavalo. Você tem esse skill de cavalariço? Você sabe? Eu aprendi com o pai do Afonso. Ah, então você... Porque eu acho foda o cavalo, acho um bicho animal, mas eu não tenho skill nenhum. Eu sempre, pra mim, é um desespero andar de cavalo. Eu tenho zero skill. Acho foda, mas eu não tenho. Eu acho que vou morrer o tempo inteiro, fico procurando as cobras. Sempre tem um cavalo, tem a cobra, o cavalo empina pra dar porra da cobra e você morre. É isso que acontece. É foda mesmo, é. Tem que ter essa... Olha só, isso faz todo sentido se você parar pra pensar que o Superman ficou tetraplégico por causa do cavalo. É, talvez tenha. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que se fuderam pro cavalo. Tiveram problemas sérios. Se a gente pensar, é o precursor da moto, gente. É tão perigoso quanto... É mais perigoso. É mais porque ele pensa. Ele está vivo. Ele morde. A moto não vai te morder. Cara, você controla a moto. Você não controla o cavalo. Exato. Você controla, mas não controla. O cavalo deixa você chegar, olha só. A primeira coisa aqui. Você chegar do lado de uma moto com medo de andar de moto, a moto não vai fazer nada. Ela vai continuar sendo moto. Se passar uma cobra na frente da moto, ela não vai empinar. Se você chegar com medo do lado do cavalo, o cavalo já olha pro cavalo do lado e fala assim, olha esse merda. Se cagando todo. Tá com o cu apertadinho. Vou fazer o que eu quero com esse filho da puta. Aí tu demora, deu uma dificuldade pra caralho pra montar no cavalo. Aí ele faz o que ele quer. Agora eu vou beber água, agora eu vou correr. Pois é, ele ignora a sua presença em cima dele. Você é nada, você é uma carga. Mas tem ditados, assim, da relação do cavalo com o cavaleiro que brincam com isso, né? Você cuida do cavalo e o cavalo cuida de você. De fato, é uma simbiose. De fato, você tem que respeitar o animal, porque se ele se der conta... Olha, vamos tirar esse filho da puta aqui do meu lombo. Que porra é essa? Que porra é essa? É exatamente. É isso que eu sei. Eu falei, esse bicho, esse monstro fortíssimo, que é só músculo, eu peso mesmo que o cavalo, mas eu não tenho os músculos que ele tem. Peraí, não os da Xavier de Brito, né? Não os da Xavier de Brito. Da Xavier também. Não. Cara, o cavalo é muito... Eu não sei como é que tu sobreviveu a isso, Afonso. Uma vez a gente tava andando de carro com meus pais, um pequeno, e aí tinha um cavalo no meio da rua, né? E aí tinha uma corda. O carro foi passando devagarinho, meu pai foi passando devagarinho, e a corda começou a puxar o cavalo. Uhum. O cavalo sentiu a puxada, não deu outra. Ele virou de costas pro carro e... Bah! Ele deu uma coice no carro. Caralho. Porra. Cara, o carro ficou triste, assim, bof, entrou a lataria na frente. É, muita força, cara. É, a gente foi na oficina, o cara bateu aonde? Foi no cavalo. É, cara, em fazenda, você, essa coisa de você atropelar animal silvestre, não sei o quê, quando você tá em local que tem, enfim, animal de pecuária e cavalo, você atropelar um cavalo é morte. É fatal, ele entra pelo carro, meu irmão, pelo vidro e vai arrebentando, imagina, 300, 400 quilos de... E nem precisa ser cavalo não, cara, às vezes um animal, tipo um lobo-guará, alguma coisa um pouco menor assim, cara. Não, mas o problema do cavalo e de animal, que o lobo, ele é um problema tão grande de morte... quanto esses animais mais altos. Que o problema desses animais é que a pata quebra, né? Isso. E vem só a bomba de músculo pra dentro do carro. E aí você morre esmagado. É quando não tem o chifre, né, cara? Quando tem o chifre, aí é a cena de Punisher. Aí é Punisher. Punisher é depois da briga da prisão. É isso. Os Mythbusters uma vez fizeram um experimento sobre isso. Simularam um alce, se não me engano. E qual é o impacto dele na pessoa dentro do carro a não sei quantos por hora. Assim, puta, realmente. Isso é um negócio inacreditável. Devastador. Foi devastador. Mas essa, a lógica se aplica realmente quando você tá cavalgando ali. A gente brinca aqui. Cavalgar é a arte de manter um cavalo entre você e o chão. Olha aí. Tá certo. Pode ser outra coisa também, mas beleza. Eu queria voltar pra Xavier de Brito. Vamos lá. Porque o meu trauma começou quando eu era muito novo. E um desses, vou chamar de instrutor pra ficar elegante. Um desses instrutores que carregam você no cavalo, ele não tava num dia muito legal. Não tava. Tinha acabado a cachaça do bar, né? E aí ele tava meio... Pois é. Eu era moleque, eu sempre fui meio alto e bobão. Sempre fui bobão. Mogol gigante, você era mogol gigante. É, não. Sempre fui, é. E, bem, o cara não tava no dia legal, deve ter discutido com muita gente e resolveu descontar em mim. E aí o cara, normalmente como é que acontece? O cara, ele vai com a corda bem curtinha, assim, pro cavalo ficar bem na mão dele, né? Pra ele tomar conta e tal. Dessa vez ele deixou uma boa barriga no cavalo. Confio. Então, o cavalo tinha uma certa... um livre-arbítrio no cavalo ali. Ele decidia o que ele ia fazer comigo. Espaço pra manobra, é isso? Cara, o cavalo simplesmente resolveu subir no jardim da parada. Nossa. Na época, a Praça Xavier de Brito, ela tinha uns jardinzinhos, eu não lembro agora como é que tá, com algumas moitas e umas pedras mesmo ali, tipo, uns enfeites de sapinho, umas porrinhas assim, que era um pouco mais alto. E o cavalo resolveu ir para o alto dessa mini colina ali. E eu entrei em pânico quando ele começou a escalar a parada. Achei que ele fosse tropeçar e o caralho, não sei o quê. E o meu pé automaticamente saiu do local onde fica. Era pra ficar, não sei o nome disso. No mundo dos cavalos. No estribo. Não foi o cavalo que me derrubou, foi o meu medo. Escorreguei de lado. O nome do cavalo é medo, né? Eu escorreguei de lado e bati com a cara na proteção do jardim. Ai. Eu caí. Não sangrei, porque nos anos 80 ninguém sangra assim facilmente. A pele era feita de outro material. O pior não foi a pancada, o pior foi eu não ter desmaiado, porque quando eu bati com a cabeça, eu fiquei embaixo do cavalo. E eu vi o cavalo passando as patas por cima de mim. Ele não cagou em você. Não, cagou não. Ele passou, eu vi a bunda do cavalo passando por cima, sacou, né? E ele poderia ter cagado se ele fosse realmente mauzão, sabe? Tipo, cagado, eu bem ainda caguei em você. Vou cagar nesse filho da puta. Ele foi embora. E nessa época, cara, isso eu devia ter meus 8 anos, 9 anos, sei lá, começou esse trauma gigante que só foi superado anos depois, quando eu fui visitar o Aras de Afonso Solano, que Afonso Solano sim tem o Aras. Aras, rapaz, me aponta onde é. Só nomes bonitos agora. Só nomes bonitos. É. E o pai dele me diz a seguinte frase: eu com medo de subir num pagarezinho lá, tipo bobão e tal, tipo e tal. Aí ele virou e falou assim: Didi, se o cavalo resmungar pra você, pega a rédea e arranca a boca dele. Que caramba, isso? Não, olha aí. Aí vai pintar outra meu década, pai. Outra época. Meu pai de vilão, não. Tadinho, meu pai. Meu não pai é vilão, cuida... olha só. E olha só, não é porra de vilão nenhuma. Vamos ser bem honestos aqui. Existe uma disputa de poder enquanto você está em cima do cavalo. Existe sim. Não é uma coisa bonita. Não é o Richard Gere. Então, não é isso. Cantando não é isso. Cavalos na fazenda do Alabama. Não tem essa porra. A questão é, você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Eu tinha 8, 9, não lembro exatamente. Não, não. Quando você... Quando ele foi me ensinar, eu já era mais velho. 16? 15? Por aí, é. Então, quase 18, talvez. É um frango perto de um cavalo. Então arranca a boca dele e faz o máximo de força, que aí talvez o cavalo perceba que você está exatamente se movimentando. Exatamente. Porque o pescoço do cavalo, amigo, são quatro coxas humanas juntas em volta de uma coluna vertebral. Deixar claro que tem uma galera que gosta de interpretar tudo de forma literal, é uma expressão, exatamente. Arranca a boca dele, a maneira de falar. Você puxa com o máximo que os seus 17 anos, nossos 17 anos, né, Didi? Éramos capazes de puxar para o cavalo entender que tem alguém, mas de forma alguma a gente está ali machucando de verdade o cavalo. Até porque o cavalo, como eu falei, pesa ali seus 400 quilos de músculo quase. Porra, pelo amor de Deus, né? A gente é um mosquito em cima dele. Eu cavalguei uma vez e foi justamente na viagem que eu bebi leite direto da vaca. Você ouviu os e-mails do Nerdcast, Gaveta? É. Eu ouvi, cara. Eu... Você ouviu que você bebeu colostro? É. Cara, assim, você aumenta um pouco a história. Não foi um queijo, mas foi... Foi colostro. Foi suficiente magma, né? Pra ser colostro. Um leite espumado muito desagradável. Ficou de bigodinho. Bigodinho de mato, porque tinha lama, tinha tudo. Eu bebi tudo. Ah, você foi tipo criança do bebedouro que bota a boca no metal da parada? Não, eu queria provar que boca era... do metal. É macho, vai. Bebe na teta da vaca, garoto. Como eu odiava. Como eu odiava esse filho da puta que botava a boca no bebedouro, cara. Mas eu tava nesse hotel fazenda e aí falaram assim, eu vou cavalgar. Isso foi antes do leite, tá? Antes de eu, que depois daquilo ali eu não existi mais. E aí eu subi no cavalo, fui e, cara, foram, sei lá, 15 minutos de terror. O cavalo começa... Primeiro, ninguém me fala que o trote são pequenos socos na sua virilha, né? Pá, pá, pá, pá. Ah, o trote é foda. Cavalo, quando você não sabe... Ele tá te maltratando. Ele tenta te derrubar o tempo todo, né? É isso, é pra te derrubar. E quando ele corre, ele não corria que nem filme no centro da pista. Ele vai ali no cantinho, beirando a cerca de arame farpado. E tu fica... correndo. Ele queria te ralar de cima dele. Foi um sufoco, cara. Caramba, o cavalo traumatizando aí a galera. Ah, eu já fiz lá em São Lourenço, a gente andava de Pangaré e tal lá. Tinha um lugar até que tem uns cavalos legais, mas sempre pra mim foi um terror. Eu andava, achava legal, eu sempre, a expectativa era foda. São Lourenço é foda de andar de cavalo. Não, tinha umas fazendas lá que tinha cavalo melhor e tal. Não na rua, né? Aqueles carros de cavalo de rua, e realmente é uma tristeza. Mas tinha umas fazendas que tinha uns cavalos melhor lá, mas e a expectativa era sempre foda. Eu sempre achava que ia estar num filme de Velho Oeste. E aí a realidade era muito triste, cara. Cara, eu vou contar a história pra vocês aqui. Você tá falando de respeitar o animal, realmente tem que respeitar do perigo. E aí, eu fui testemunha numa das viagens que eu fui lá pro Pantanal pra ficar com meu pai nas férias e tal. Tinha um rapaz da nossa idade, filho de uma pessoa que trabalhava com meu pai, que tinha uma deficiência visual. Ele não chegava a ser cego. Mas essa história é mega politicamente incorreta, mas assim, eu vou dizer a verdade. Ele tinha uma deficiência visual, não era cego completamente, mas tinha. E lá a gente não tinha muito o que fazer. A gente não tinha videogame nessa época, ali já era... Eu digo assim, não tinha o que fazer porque não, a gente não levou videogame. Cara, não tinha televisão, não tinha TV a cabo. Era, enche o saco, chegou uma hora que enche o saco, né? Você queria sair, fazer alguma coisa, e a gente andava muito de cavalo. A gente ali com os nossos 14, 13 anos e tal. E aí, cara. A idade da imprudência. Mas peraí, deixa eu perguntar uma coisa pra você, deixa você continuar essa história. Você aprendeu a andar de cavalo com que idade? Ah, bem novinho. Você não lembra, garoto? 10, 9, 10 anos. Acho que essa é a principal diferença, porque eu só fui andar mais velho. E aí, você já tem uma noção que você pode morrer. Talvez. Você é muito novo, você não tem essa noção. E quando você é muito novo, você vai na loucura, que criança é assim mesmo. E aí depois, quando ela fica mais velha, ela já tem, acha que domina a parada. É. Então não existe o medo que uma pessoa mais velha tem de andar de cavalo. É, talvez tenha, cara. Então eu realmente estava mais acostumado. E esse rapaz, ele não estava muito acostumado, ele era mais da cidade grande e tal, como a gente também uma vez foi. Mas aí meu pai falou, leva o fulaninho pra andar com você de cavalo. Eu falei, pai, mas ele é cegueta. O que que eu vou fazer? Então, meu pai, bem, já contei histórias aqui, era meio assim, né? Se vira, Afonsinho. Se vira lá, porra. Bota o moleque no cavalo e anda, anda do lado dele, porra. Fica, fica mais um estribo no seu cavalo e tal. E a gente levou o amiguinho, o garoto lá, amiguinho, né? Já, como falei, 14 anos, talvez 15, pra andar de cavalo. E aí, andava ele e meus dois irmãos, de cavalinho e tal. Lá nos campos lá, das plantações, etc, de soja e tal. Só que era mega tenso, porque ele era cegueta, né? Então, assim, o cavalo... O que é cegueta? Ele enxergava... Cego, quase cego? Ele era quase... Ele não era que nem o nosso colega, o Radaeli, que pelo que eu entendo, o Radaeli não enxerga nada, né? É. Esse rapaz, ele enxergava, pelo que ele me dizia, assim, tipo uns 10%. Ele tinha manchas de luz e tal, Alguma coisa, ele tinha uma certa noção espacial, mas ainda assim, não bota seu filho montado numa montanha de músculos, né? Animal. O problema não é de botar na montanha de músculo, o problema é botar do seu lado. E sob a minha responsabilidade de 13 anos. E aí, cara, a gente tinha que andar devagarinho. E como vocês falaram aí, o cavalo, ele corre esse risco dele disparar, né? Ele pode empinar, ele tropeça. O cavalo tropeça, velho, né? Ele mete o cacho. É inaceitável isso pra mim, cara. Eu acho inaceitável um bicho com quatro patas tombar mediante um tropeção. É burro. Quatro patas, caralho. Tipo a mesa parada na passada. Olha, eu até entendo o que você tá falando. Faz até um pouco de sentido. Mas se a gente parar pra pensar que nós, o ser humano, é um animal racional e as coisas que a gente lê no Twitter, tropeçar é tranquilo. É o mínimo. Eu sempre digo que você cair, ainda mais o ser humano com a nossa sapiência, é o ato de maior falha do mundo. É literalmente a primeira coisa que você aprende a fazer é andar. E aí, se você não consegue nem isso, você está falhando como ser humano. Então eu falei muito, hein? Todo mundo falhou. Todo mundo aqui falhou como ser humano. Tem uma marca aqui no meu joelho que diz isso. E aí eu sei que a gente andava pra lá e pra cá e tal, e teve uma hora que tinha uns fios, não eram elétricos, mas fios compridos, que eu nem lembro do que era, não sei se era um varal. A gente se meteu no meio de um lugar que eu vi que tinha uns fios chegando, e aí eu falei, ó, meus irmãos, João, Diego, vai pra aqui, vai, chega pra lá, ó o fio aí, ó o fio aí e tal. E aí ele foi chegando, e foi andando em direção ao fio, e eu tipo, ô, fulano, ó o fio aí, e, pô, imagina eu com 13 anos, né? Como é que, você não sabe como falar com a pessoa, será que você vai chatear ela apontando o óbvio que ela não consegue enxergar, né? Mas ao mesmo tempo, se você não falar nada, ela vai... Cara, eu tipo, ô amigo, oi cara, eu não tinha intimidade com ele. E o fio foi chegando, andando, a gente não tava correndo, não. Nossa. A gente tava andando, tipo, sabe? Aquela andadinha assim. Uhum. Eu, cara, o fio na frente. E ele, tipo, ah, mas de onde? Onde? Caralho. O fio não derrubou ele, graças a Deus. Mas o fio... Só a lenda do Matuto, né? Ele... Não, sinto o Matuto. Deu aquela esticada no pescoço. O fio deu aquela esticada. O fio começou no pescoço dele, porque o cavalo, foda-se. O cavalo continua andando pra frente. É. O fio encostou no pescoço dele e foi empurrando pra trás. E ele foi, tipo... E aí a parada foi subindo. Subiu pelo queixo aqui. Passou pela cara, no cabelo e fá! Passou. Nossa, seguiu. Cara. Puta, coitado. E ele fingiu que nada tinha acontecido. Normal. tem horas que... Esse cabelo da cara, cabelo com o pé pra cima, assim. Pô, ficou um risco preto na cara dele, assim. Caralho, coitado, cara. Coitado. Que horror, cara. É errado a gente rir disso, cara? Cara, não é errado, porque, assim, foi engraçado, porra. Tem galera que faz stand-up de cego, aquele cara ceguinho e tal. Mas, tipo assim, porra, o problema tá no pai dele, né? Que bota o moleque que não enxerga de andar de cavalo, pelo amor de Deus. Não, mas isso aí é ok, andar de cavalo, pô. Mas eu tenho que ficar de olho. Mas ele é cego, como é que ele vai ficar de olho? Não, tem que ter uma supervisão do lado dele, né? Vai ter uma supervisão do adulto. Adulto. Esse que é o problema. É, então esse é o problema. A preocupação do Alexandre... Não, porque parece que o cara é cego, não pode andar de cavalo? Pode, mas com uma supervisão. Não na fazenda do Pago Afonso. Uma criança cega, sem um adulto. Se prepara pra tomar um fio na cara. Tinha que botar aquele negócio de moto no cavalo dele. Pra cortar, pra cortar aquela antena. Saca? Ué, se eu conheço bem o pai do Afonso, ele fez de propósito. O cara tá pintando o pai do Afonso como um vilão. É o Magno do mal, mano. Mas o pai do Afonso é foda, cara. Eu lembro uma vez que eu tava lá em São Lourenço e aí eu tinha uma rampa que saía das piscinas do hotel que a gente ficava. No final dessa rampa, ela tinha uma porta. Tinha uma parede com uma porta no meio. Certo? Certo. eu vinha correndo com meu irmão e a nossa brincadeira era quem conseguia chegar primeiro. A graça da corrida não era simplesmente correr de um lado pro outro, mas sim conseguir passar na frente na porta funilada, certo? Certo. Era uma rampa larga com uma porta estreita. Uhum. Então, teve uma vez que eu vim correndo e ele passou na minha frente, eu não consegui acertar a porta 100%. Foi desenho animado, maluco. Eu bati com os dentes na parede, a cabeça ficou pra trás e o corpo seguiu pela porta. Saiu daquela chicotada assim. Caraca. Eu caí no chão e eu fiquei apavorado achando que tava banguelo. Nossa. E meu dente ficou mole pra caralho, mas não caiu. Eu fiquei desesperado, não falei pra ninguém, né? Meus pais, nada, era criança. Mas eu quero sopa hoje. tipo isso. E o dente não caiu e se recuperou e tá aqui até hoje. Não era dente. Caramba! Esse dentista de São Lourenço é bom. Mas eu não fui o dentista. Você não foi? Você deixou? Deixei, não contei pra ninguém. Mas a gengiva, ela trabalha a seu favor, sempre, sempre. Gengiva é sempre uma amiga nessas horas, cara. Foi uma porrada, maluco. Foi uma porrada que eu lembro até hoje e dói até hoje. Eu sei que os dentistas vão ficar putos, mas o dente, ele é muito mal feito, né? É igual o olho. Quando eu morrer, eu vou perguntar, senhor ou senhora, não sei qual é o gênero de Deus. Pelo amor de Deus, o olho. Não fizeram o nosso olho do ser humano igual o olho do jacaré, que tem aquela película extra? Aí seria legal, né? Correndo. Serve realmente pra alguma coisa? Serve, pra proteger. É só um tecidinho. É pra ver debaixo d'água, não é isso? Ele protege debaixo d'água pra galinhos e folhinhas e tal, né? Mas você não tá falando de galinho e folhinha, cara. Galinho e folhinha, ok. A gente fica com uma marquinha vermelha nos olhos. Não tem problema. Um galho no olho? Ninguém quer. Pô, um galinho. Estraga qualquer semana aí. Mas o nosso dente, ele tinha que ser igual o dente do tubarão. Aquele que vai, sabe, empurrando pra frente assim e vai saindo. Uh-huh. Dá pra fazer. A sua cabeça ia ficar uma graça, mas dá pra fazer. Mas é outra estética. A beleza vai ser de outra forma. Outra forma. O cara quer igual ao do Baraka. O Baraka deve ter dente de tubarão. Aí é fácil, com aquela carinha ali de... Cara, tu falou essa porra de atravessar a parada e bater com o dente e tudo mais. Eu lembro que eu tava numa festa de criança e uma coisa que é clara na infância de todo adolescente dos anos 80 é que os deuses não dão asa às cobras, né? Então, por exemplo, eu queria... Fim de festa, começa a ficar assim aquele final e você começa... Eu era pequeno, eu devia ter meus 9, 10 anos. Eu queria... Estava interessado na menina, queria flertar. Na verdade, eu queria casar e ter filhos com ela. Uhum. E, porra, eu queria impressioná-la. Era o meu meio de chamar a atenção das meninas. Clássico. E clássico, mais... menino querendo impressionar a menina, né? Todo mundo quer ser pavão, né? Todo mundo quer ser pavão. E quanto mais você quer impressionar a menina, né, maiores as chances das coisas darem erradas. Sim. Então, a festa de amigos de colégio, né, porra, você tá no play de uma pessoa desconhecida, você começa a subir naquele brinquedo pelo escorrega. Começa assim. Primeiro você sobe no sentido contrário e escorrega. Dando aquela olhadinha pra ver se ela tá vendo. Exato. Chega lá em cima, estufa o peito e olha pra baixo. Fala, não, foi minha mole. Não, foi aí, mole. Você começa a tentar pelo balanço, né, saltar do balanço enquanto ele tá no final. Boa. E as coisas vão piorando. E aí começou o polícia ladrão, final da festa, já estava acabando já. E na época não existia Leroy Merlin. Então você, não desculpa o jabá gratuito, mas realmente não existia. Então as pessoas não tinham facilidade de comprar adesivos de segurança nas portas. Então, por exemplo, se tinha uma porta de vidro, ela era toda de vidro. Não tinha uma linha no meio avisando que aquilo ali era uma porta. O que tinha era uma maçaneta prateada e uma porta de vidro. Uh-huh. A famosa porta invisível. Meu pai já bateu nisso e ele tá ouvindo o barulho até hoje. No shopping. Eu sei que sim, a gente tava naquele polícia ladrão, aquele porra, correndo pra caramba, eu era ladrão, tava fugindo, o cara juntou dois ou três malucos atrás de mim e eu fui enveredar pelo salão. Quando eu fui enveredar pelo salão, eu não sabia que tinha porta. Eu só me liguei na hora da pancada num brilho. Que era a maçaneta. Estava na altura dos meus olhos. A minha testa foi na maçaneta e eu fui na porta. A porta se desmantelou toda, caímos todos. Nossa. Um caos. Graças a Deus eu não me cortei, porque a pele das crianças dos anos 80 é realmente diferente da pele das outras crianças. É assim. Rinopele. Quando o vidro temperado ele quebra, ele dá uma explosão. O barulho é igual de uma explosão, é assustador. Caramba. Parece que ele tá com a raiva contida há muito tempo, né, cara? É pum! É agora, moleque tá vindo agora! É, eu sei, porque tem a história do gato Lebre, né? Que a gente já contou aqui no Nerdcast. Sim. Mas que vale ser contada. É, minha infância não foi fácil, meus pais realmente têm motivos aí pra ter... Né? Mas que seja. É. Caramba! Já contei a história aqui, só ilustrando de que a gente tacou fogo numa pilha de almofada de 1,50m de altura pra cantar parabéns. Um dia nas suas memórias, Azaghal, descobriremos mais sobre essa história, né? A gente fez um bolo de almofadas da nossa altura, maior que a gente, que nós éramos crianças. Botamos fogo em cima e começamos a cantar parabéns pra você. E volta, fogo assim, sempre passa o recado. Eu adorava fogo, adorava, cara. Eu era fascinado por essa merda. E aí, claro, as almofadas começaram a lamber em chamas. Eu peguei a almofada, joguei na gaveta e fechei e tinha uma televisão em cima. E aí eu ia no banheiro correndo, enchia a boca d'água, voltava a abrir a gaveta e cuspia. Só que toda vez que eu abria a gaveta, o fogo se alimentava. É, o ar. Uma pergunta pro Azaghal do passado. Você jogou na gaveta porque você queria se livrar do problema, ou seja, não quero mais ver isso agora, lido com isso depois, ou porque você queria diminuir a quantidade de oxigênio? Eu não sei. Não, eu não tive esse pensamento de... Letra A. Não era o ar, não era esse pensamento... Eu tenho que conter esse caos. Eu quero... Era, exatamente. Eu tenho que fazer isso sumir. Não quero esse problema agora. Aí eu vou guardar ele na gaveta. E a gaveta tinha revista em quadrinhos, então foi... Caraca! Foi uma merda. Tá chumando especial, né, cara? Foi uma merda. Aí meu pai acordou com um cheiro de queimado, veio putaço. É a pior despertar que existe. Aí ele pegou a gaveta, tirou a gaveta e levou até a pia e apagou o fogo. E depois ele apagou a gente. Queimou o peito todo, né? Os cabelinhos do peito, dos anos 80. Eu brincava com fogo direto, cara. Tem uma vez, no banheiro dos meus pais, eu ficava trancado no banheiro dos meus pais, ficava lá brincando com fogo. Pegava álcool na cozinha, isqueiro e ia pro banheiro. Aí eu, sei lá, jogava fogo. Quantas crianças iam se masturbar? O Azaghal fazia isso? Esse menino vai se matar aí dentro. Realmente, porque eles estavam brincando com fogo. Jogava álcool na parede, jogava fogo pra ver o que acontecia. Jogava álcool no chão. Nossa, gente, não façam isso. Não façam isso, eu era criança imbecil. Puta que pariu. Dá pra fazer, no banheiro dá pra fazer. Era meu pensamento, no banheiro dá pra fazer que tem água, era meu pensamento. Não dá, não dá pra fazer, não dá pra fazer. É uma estupidez, é uma estupidez. Caralho, Didi, quer matar metade do Brasil. Deixa eu explicar. Antigamente, o Azaghal fazia isso porque ele era radical. Porque antigamente era bidê. Não tem como você virar o bidê pra parede pra apagar o fogo. O Azaghal fazia isso porque era inconsequente. Hoje em dia, você tem uma mangueirinha. Não, Diogo, não. Eu tô relatando o que eu fazia, não tô falando pra ninguém fazer, porque eu me queimei feio uma vez. Uma vez. Beleza, Didi. Vamos tacar fogo na tua casa, mas eu vou apagar ela com a duchinha higiênica do banheiro. Pode deixar. Todo mundo sabe que daqui a pouco algum youtuber aí vai fazer isso. Taquei fogo no meu banheiro, olha o que deu. Olha a cor do meu cabelo agora, mãe. Mas voltando à parada do Blindex, que eu tinha esse herói, Gato Lab, e aí que ele tinha a armadilha numa bola de tênis amarrada numa alça de cortina, e o meu irmão tava tomando banho, e eu entrei no banheiro, Gato Lab, dando bolada nele, bola de tênis, né? E ele me empurrando pra fora, e era um box de vidro temperado, Blindex, como a gente chamava no Rio, e chegou um momento que ele me empurrou tanto que o vidro cedeu. Ah, e aí foi essa explosão, filha da puta. Pô! Nossa. E desceram todos os vidros. E ele eu tava vestido de Gato Lab, tava vestido de super-herói, nada ia acontecer comigo. Mas ele tava pelado, tomando banho. Caraca! Gato Lab. E não aconteceu nada com ninguém. E foi na hora... Foi o destino, é isso aí mesmo, brincalhão. Foi na hora que a minha mãe chegou em casa. A minha mãe abriu a porta. Pá! Ela entrou correndo, desesperada. E tava lá eu, com a bola de tênis, a arma do Gato Lab. Que é inspirado no chicote do Tigra. Puta que pariu. Coberto de caco de vidro. Caraca. Acho que a sorte do meu irmão é que o caco estourou em mim. Estourou nas minhas costas, né? Porque eu que tava contra o vidro. Ah, tá. Então eu meio que fiz um escudo nele, né? Assim. Mas nem eu nem ele tivemos nenhum corte. Ué, será que era aquele vidro que virava... Ele arranha, né? Ele pode cortar, né? Mas se você pela... Se você tiver pelado, nenhum vidro é seguro. É, mas não é mortal. Está aí uma verdade. Caraca, que perigo. Pelado, nenhum vidro é seguro. E aí eu lembro de São Lourenço, de outra vez que eu vi um vidro desse estourar, essa vez não foi culpa minha, de um gordinho lá que brincava com a gente, e ele, não sei o que ele fez, cara. Tinha uma porta lá do centro de convenções, lá do hotel. Gordinho. Cara, eu também era gordinho, né? Mas ele também era. E a porta explodiu. E ele ficou com a maçaneta na mão. E a cena era tão engraçada. Porque ele... porque assim, era a porta não existia mais. Era a porta grande, né? Todas as pessoas Chapinha. Olhando pra ele. Ele com a maçaneta na mão, com cara de bocó, assim. E aí alguém que falou, ô, gordinho, o que você fez? Só faltou um trombone, Só faltou isso, cara. Mas foi uma... Ele tinha que ter completado a mímica. Eu fechava a porta. Fechava a porta. Termina falando em maçaneta, depois que eu atravessei a porta e a maçaneta segurou minha cabeça, ficou na minha testa, eu apaguei e quando eu levantei a porta estava toda quebrada, todo mundo em volta da festa vendo o que tinha acontecido e realmente tinha lá o mongol gigante tentado atravessar. E o pior, cara, eu realmente não me cortei, não tive corte nenhum, mas a maçaneta deixou um galo na minha testa, inchadão, no formato da maçaneta. Então quando eu voltei pra tentar continuar meu flerte com a menina, não funcionava mais, porque tinha aquele galo gigante na testa. Caraca. Formato de maçaneta. Cara, isso isso é uma parada que criança tem, galo, né? Não é? Pois é, pô. Eu não sei que. Adulto não tem mais isso, fica batendo a cabeça que nem maluco. Criança bate direto. Bate muito a cabeça, cara. Mas claro, você não vê um espaço gigante e sai correndo. Tem um espaço e sai correndo, porque é muito espaço. Galo é uma parada comum quando você é criança. É, é. Essa semana passada, praticamente, eu fiz uma besteira, cara, com meu sobrinho. Tem um sobrinho, o Gohan, pequeno Gohan, filho do meu irmão caçula. E aí a gente brinca de lutinha, né? Ele adora luta, não sei o que, golpe, essas coisas. E aí a gente tava no Play brincando disso e tava com duas almofadas que a gente pegou dos sofás que tinham no Play, depois de um churrasco, não sei o que. E aí ele correu, ele subiu assim num banco do Play, assim, digamos, meio metro do chão. E ele tá com 4 anos, né? Pra vocês situarem o tamanhozinho dele. Ele ficou em cima do banco assim olhando pra mim. Eu era, digamos, o guerreiro ali do Dark Souls chegando pra lutar com ele, né? Eu falei, tipo, aquela coisa de tio, faz um movimento mais lento, né? Uhum. O jogo que você escolheu diz o fim da história, mas não. Verdade. E aí, cara, ele tava na beirada do banco olhando pra mim e eu tava com uma das almofadas que era, na fantasia, a espada dele. Ele tava sem a espada. E eu falei, bom, ele tem que estar com a espada. Aí eu, tipo, falei, pegue sua arma e me enfrente, covarde. Eu joguei a almofada pra ele pegar. Na hora que eu joguei, eu sabia que eu tinha cometido um erro. Porque ele se lançou pra frente, tadinho, criança, pra tentar pegar a parada no ar, antes dela chegar nele. E ele deu uma cambalhota pra frente e foi testa no chão, aquele chão de Play. Caralho. Corre no chão e tum, ainda deu uma cambalhota pra frente. Caraca. Desesperador mesmo. Aí já levantou chorando, eu já fui pegando... Chega pro pai, ó, caiu aqui a criança. Não. Tá estrambelhado, hein? Tá estrambelhado. Caiu andando. O cara, a gente vê quando a pessoa não é pai. Porque, por exemplo, o pai, o que, que ele teria feito? Ele teria arremessado a segunda almofada pra tentar ficar entre o chão e a cabeça da criança rodando. Provavelmente teria conseguido. Não, o cara não é pai, ele nem pensa nisso. Mas tadinho, mas ficou tudo bem. Foi porque a cabeça é feita pra isso, né? Nosso com crânio... Cara, olha só, mas o Play do Afonso é meio amaldiçoado. Eu vou botar isso aí, né? Muitas coisas na vida do Afonso são meio amaldiçoadas. Tô vendo. Mas foi no Play do Afonso que eu adquiri minha segunda hérnia de disco. Eu tenho 3 hoje em dia. 2 por acidente e 1 por sedentarismo. Uma foda-se, né? Uhum. Mas essa segunda hérnia de disco foi a primeira vez que fomos andar de patins. O Afonso é um excelente patinador. Uhum. E na época eu namorava a menina que morava no prédio do Afonso. É verdade. E o patins que eu ia usar dela não cabia no meu pé. Então eu tinha que tirar aquela almofadinha de dentro pro pé entrar. Ainda bem que não cabia, né? Pois é. Talvez fosse até mais legal, como saber. Aí, pô, peguei o desculpa, eu calço 46. Nunca nenhum patins coube no meu pé. É uma vida muito triste, tá? Não é legal, não. Gaveta ia nas Dancing Parties de 1970, tocando Boogie Nights, e ele não podia fazer nada. Porque... Nada. Olha, patinação no gelo, vamos! Yeah, todo mundo se divertindo. E tá eu lá no canto, assim, tem um sapato com mongol gigante? Não, não tem. Não tem 46. Nunca tem 46. Agora que eu engordei, com os 47, então tá pior. Caralho. O pé engorda também? Porra, é claro que engorda. É? Engorda, meu pé tá gordo. Meu pé tá gordo. Caramba, não tinha pensado nisso até hoje, sabia? Juro vocês. O pé dá engordadinho também, né? Tá. É, tem coisas que não engordam, mas o pé engorda. É. Porra, que sacanagem. Ele tá falando da língua, mano. Da língua. A língua engorda. A língua engorda? Caralho. Sei lá. Porra, aí beleza. Peguei o patinzinho e tal, sem a espuminha, e comecei a tentar aprender a andar. Aí beleza, dei, sei lá, 3 voltas no Play do Afonso. E o Play do Afonso, ele tem na metade do Play do Afonso, tem uma escadaria de uns 5, 6 lances de degrau pra dividir o Play. É, cara, deve ter o quê? 1 metro, Afonso, talvez, de altura? Por aí, 1,5 metro, 1 metro. Pois é, depois de, sei lá, 5, 6 voltas, eu achei que eu tava dominando o patins, e com a confiança investida em mim pelos anos 80, eu falei, beleza, vou saltar a escada. Peguei um embalo. A gente saltava, Play, né? A galera do... Saltava. É, tinha quer dizer, o Afonso saltava, o patinador Afonso Lando saltava, e a galera dele saltava. Eu falei, beleza, agora é minha vez, já tenho conhecimento suficiente, causa, vambora. Tomei aquela distância, peguei um embalo, saltei no ar mesmo. De patins. Eu já estava na posição de bunda pra cair no chão. A minha lombar, ela já estava posicionada para o trauma, certo? Cara... Brace for impact. Cara, eu não tinha como botar a mão, não tinha nada. A minha lombar, ela, a minha S2, talvez, não lembro se é esse o número, ela tocou no chão duro do Play do Afonso e naquela hora, uma corrente elétrica passou pelas minhas costas inteiras. Caralho. Foi naquele momento. Eu consegui levantar, cara. Minha segunda era de disco nessa hora. Afonso, como é que é aquela frase? Foi naquele momento que Diogo Braga percebeu que havia cometido um erro. Esse negócio de pular escada, eu não pulava de patins, eu também não sei andar de patins. Não ando de cavalo, nem de patins, nem de skate. São minhas frustrações. Patins não é minha frustração, skate é. Cavalo também não. Você tacaria fogo mesmo? É, né? Andar de skate tacando fogo, né? Muita gente deve fazer isso, né? Descer escada do colégio, principalmente, pulando todos os lances. Nossa, sim. Sabe? Sim. Isso é uma parada, um risco inacreditável. É, pra quê? Um estresse pro joelho, pro tornozelo, né? Monstro. Hoje em dia isso é impossível. Um pulo, morro. Pá. As rótulas ejetam pra frente. Tipo Iron Man. É o Tony Stark chegando depois de uma missão. Seria isso. Seria Super Hero Landing. E a roupa, o uniforme já ia sair. Pousa no chão, explode as rótulas pra frente. Plá. Os joelhos já desmontam, todos os ligamentos que sobraram do atropelamento lá arrebentam, saem. Que parada horrível. Porra, cara. E eu fazia isso, eu lembro, eu tinha aula no quinto andar, eram cinco andares. E assim, pó, pó, tá, pó, tá, pó, pó, pó, caraca. Pó. Cacete. Eu já fiz também isso. Caraca, mano. Criança é sinistro, como é resistente. Eu queria conseguir subir assim, aí seria foda. Porra. Cara, eu já tomei um tombo numa escadaria. Eu já quebrei o queixo, quebrei mesmo, a parte óssea do queixo 3 vezes. Nossa, Diogo. Cara, esse podcast... Olha o teu superpoder aí. Esse é o superpoder do Diogo. Na verdade, eu sou o Mr. Glass, cara. As pernas eu já quebrei 12 vezes. Caraca! Nossa! Caramba. Eu tenho uma foto do início de férias, em dezembro. A gente ia pra casa do meu avô, que na época tinha uma casa de veraneio na Barra, quando a gente chamava a Barra da Tijuca de casa de veraneio. É, porque na época que tinha tanta duna, era tão ermo, que o motel virou dunas. É verdade. O motel mais famoso da Barra, ele chama Dunas porque era a única construção que existia. Tinha um monte de dunas lá, é verdade. E era isso. Caraca. Você andava pela Barra da Tijuca e não tinha nada, nada. Só mato. É por isso que era a casa de veraneio. Você realmente tava... Você tinha que ir com o carro cheio de gasolina. Você não podia ir sem gasolina pra Barra. Demorava pra lá. Demorava mais do que hoje. Era um inferno. Era mais longe. Na época era mais longe. Eu vomitava no alto, cara. Eu vomitava subindo e descendo alto. Vomitava. O Diogo era uma daquelas crianças que vomitava na viagem de carro. Sempre. Até hoje eu vomito, cara. Até hoje. Tomar Dramin. Dá um Dramin pra esse garoto aí. Fica olhando pra frente. Olha pra frente. Aí, porra, a gente ia passar férias na casa do meu avô. Sempre passamos, né? Sempre passávamos férias lá. Fica um abraço pra galera do condomínio que escuta o Nerdcast. E numa dessas férias a gente tinha acabado de chegar, cara, sei lá, uma semana. Tava começando. Então a gente tava naquele máximo de energia, máximo de euforia, testando todos os limites da física e do que era permitido ou não. E eu lembro que eu fui brincar numa árvore e eu fui saltar de uma árvore pra outra, lá dentro da perto da casa. Ah, normal. Pois é, eu fui pra beira do galho, tentei pular mesmo, sabe? Alçar voo de uma árvore e pegar, tipo, Tarzan na outra árvore. É, exatamente. A não ser que você seja um Greystoke, você não deve fazer isso. Pois é, eu não era um menino lobo, não tinha essa parada. E, cara, eu tentei pular e foi aquela parábola perfeita. Eu fui, mão pra frente, mergulhando na piscina, só que eu mergulhei no chão. E aí eu quebrei o pulso. A mão esquerda, ela foi a primeira a encontrar. E aí o pulso girou. Ou seja, minha mão, ela ficou 180 graus. Tá presa, travada, ela travou. Aí eu... Beleza. Resumindo, fui pro hospital, o cara tirou a sangue frio, né? Botou no lugar. Ai, ai, ai. Ai. Não. Engessei. Dia seguinte, foi rolar o mega polícia ladrão. E o mega polícia ladrão era, cara, todo mundo da barra lá, do condomínio lá, do local, se juntava e era, sei lá, cara, era 20 contra 20, era muita gente, era muito maneiro. Não tinha como você dizer não. Não existia doença nem machucado no mundo que impedisse a criança de brincar. E aí, galera, pô, Didi, vamos lá, Didi, pô, isso aqui, o caralho, vambora. Eu falei, cara, a minha mãe, Diogo, toma cuidado porque o gesso tá fresco ainda. Uhum. Aí eu falei, beleza. Naquela época se engessava ainda, né? Hoje em dia... Engessa ainda. É mais difícil de se engessar. E aí começou a brincadeira e eu fui ser ladrão, né? Ser bandido. E, mais uma vez, um grupo de policiais veio atrás de mim. E tinha uma mureta. Devia ter 1,5 metros, um pouco maior que a minha altura. Uhum. Eu fui saltar. Eu falei, cara, vou pular numa só. Com a mão direita, minha mão esquerda tava quebrada. Eu falei, pô, eu dou um embalo, meto o pé na mureta, porra, seguro com a mão direita e consigo passar. Falei, tranquilaço, vou fazer isso. É uma manobra. Quando eu joguei, que eu tentei meter o pé direito por cima do muro, entra a voz do Afonso. Naquele momento, o Diogo notou que havia cometido um erro. Cara, o muro tinha algumas imperfeições e a minha bermuda prendeu, cara. Nesse que prendeu, o meu pé, meu tornozelo ficou enganchado entre no muro, a minha outra perna passou e esse pé direito ficou. E aí eu quebrei o tornozelo. Ah. Ou seja, eu fiquei 1 mês e meio com o braço esquerdo engessado e o tornozelo direito enfaixado, sem poder tocar o chão. Caraca, Didi. Nossa. Nossa, cara. Que capricho. Rapidinho, desafiando leis da física, eu lembro que, sei lá, 12 anos, eu ganhei uma nova bicicleta. Só que eu já tirava onda que eu era o Marty McFly da bicicleta, né? Ahá, eu arrebento, ando de bicicleta muito. E a gente morava numa ladeira, né? Mas o Marty McFly anda de bicicleta? Não, ele anda de skate. De skate. Na verdade, era um patins adaptado, né? Mas tudo bem. Mas aí eu, no caso, era bicicleta. E aí eu lembro que a bicicleta nova, cara, isso no Natal, era uma ladeira. Eu comecei... Lá no, embaixo tinha tipo uma terra. Então, às vezes eu vinha rápido, freava com o pneu de trás pra fazer... ia deslizando, entendeu? Nessa que eu fui lá em cima e vim descendo com tudo. Eu vim descendo. De repente, quando eu tô lá embaixo, que um amigo meu tava me olhando do lado, assim, quando eu tô na frente dele, a 1000 por hora, eu aperto o freio da frente. Da frente ainda. Aí usa a voz do Cypher, né? Não, parou e aí entra a voz do Afonso. Naquele momento, Gaveta sabia que havia cometido um erro. Eu apertei. Cara, eu não lembro, até hoje eu não sei direito o que aconteceu. Eu travou o pneu da frente, a bicicleta começou a dar aquela cambalhota. Eu não sei como, de repente eu caio em pé. Eu dei uma cambalhota no ar. Eu dei uma cambalhota no ar. Mas eu não vi. Eu caí. Sabe assim, você fica 3 segundos parado, aqui silêncio constrangedor, de repente tu dá aquele grito. Tu levantou os braços no final? Eu não entendi o que aconteceu. Você, naquele instante, você se tornou o menino mais radical da rua. Então, um amigo meu que tava do lado, ele olhou pra mim e falou: caralho, cara! Ele sabe? Ele viu, cara. Eu não vi o que ele resolveu. Eu falei, eu dei cambalhota e ele: meu, cara! Caraca! Faz de novo! Eu falei, tá maluco? Eu não sei como. E essa foi. Eu consegui dar uma cambalhota na bicicleta. Eu não vi. Deve ter sido muito irado. Se todas as meninas da rua tivessem visto isso, a sua vida teria sido totalmente diferente. Totalmente. Seria um vencedor. Não ia. Cara, o jeito que eu aterrisei. Totalmente batendo, caindo pro lado. Eu não caí, eu fiquei em pé. Só tava minha cara de pânico. Caraca, nessas brincadeiras de bicicleta, de ser tough, playground do meu prédio, tinha um balanço danificado, né? Não era mais um balanço, era uma estrutura de metal com corrente. E aí a nossa brincadeira era passar de bicicleta pelo balanço, segurar a corrente e deixar a bicicleta ir. Porra, maneiro, cara. Maneiro, dá vontade de fazer agora. E era numa época que as bicicletas eram aquelas bicicletas power, né, maluco? Podia, porque ela ia, a bicicleta ia embora, arrebentava na parede, era... Puta, eu lembro uma vez que eu fui descer a rampa da garagem do prédio de bicicleta. Ótima ideia. E era assim, não era uma rampa reta, ela tinha uma parede no final, então você tinha que descer a rampa, a maioria é, né? Ou grande parte, ou nenhuma, não sei. Você desce a rampa e tinha que virar pro lado, tinha que virar pra direita, no caso. Né? Não era uma rampa que seguia em frente. Então era essa adrenalina, descer a rampa rápido e conseguir virar. E a minha bicicleta era daquelas dobráveis. E aí eu já dei o spoiler do final, né? Ai, meu Deus. Ela é dobrável porque ela virou dobrável? Não, ela já era aquela bicicleta que você tirava um parafuso do meio do quadro dela e ela dobrava, você podia botar no porta-malas, sei lá, porque a gente andava na Terra do Flamengo. E ela mostrou a funcionalidade dela no momento exato. O parafuso, exatamente. Se fosse um filme assim, vários dias ia mostrar o parafuso afrouxando, sabe? Aqueles closes. E aí eu pulo na bicicleta, agarro as correntes e o parafuso, quando a bicicleta bate na parede, sabe? E aí nesse dia, ele tava no limite, amigo. Quando eu tava descendo a rampa pela terceira vez, eu começo a descer, o guidão começa estranhamente a ir pro lado. Daqui a pouco o guidão está do meu lado. Tá dobrando a bicicleta. Já tinha virado um L. E eu já não tinha o que fazer. E aí, amigo, eu explodi na parede. Explodi. Eu não freiei, não fiz nada. Eu falei, foda-se. Não tinha o que fazer. Se eu freasse, ele ia me escotear. Exato. É aquela cena de filme que tá o close nos teus olhos, você só fecha os olhos assim. Exato. Aí fui com tudo. Só fecha os olhos e aceita, né? E aceita de cheiro. Cara, eu tenho uma história muito parecida. Também de ladeira, também de guidão e bicicleta virando e saindo. Mas lembro uma marca, eu não lembro o nome da marca, na verdade, mas era uma bicicleta que o guidão, dois ganchos que se conectavam logo na base em cima do pneu. Era, a minha bicicleta era assim. Era essa? Essa bicicleta, cara, as paradas, o guidão, ele era preso individualmente. O negócio assim, eu não lembro exatamente como é que era. Exatamente. O guidão, ele era assim, vinha um garfo, né, que chama, que é o que prende a roda da frente. Uhum. Ele subia dois tubos no garfo, e aí o guidão era um guidão em cada tubo. Isso. Exatamente. E eles não tinham ligação entre eles, que era justamente pra você dobrar junto com a bicicleta, pra não ficar aquele guidão abertão dentro do carro. Você afrouxava o guidão. A bicicleta era dobrável? Era, com certeza. Você afrouxava o guidão, juntava ele e dobrava junto à bicicleta, ela ficava bem compacta. Ah, então tá explicado o que que aconteceu. Tá explicado agora que eu me liguei. Porque assim, eu peguei essa bicicleta na casa da minha tia-avó, da minha madrinha, em Teresópolis. Tinha uma ladeira gigante de paralelepípedo e tal. Porra, eu tava com uma amiga, um grupo de amigos e tal, na casa dela, e ela me desafiou. Ela falou assim, é Bruno o nome dela. Ela falou, Didi, duvido se descer essa ladeira. Eu falei, o quê? Meu irmão, não existia ela isso. Ela me desafiou, tipo um índio. Mas é, mas é. Mas era o Iron Chicken McFly. Isso resume uma década. E cara, porra, ela falou, duvido, desafio você a descer. Eu falei, beleza, vou descer, foda-se. E aí peguei a bicicleta, não lembro em que estado estava essa bicicleta, simplesmente peguei porque ela estava ali, e subi essa ladeira gigante, uhum. Cara. Quando chegou lá em cima, eu realmente pensei duas vezes. Eu falei, cara, é muito alto. Por um breve momento eu vi que a distância entre o final da ladeira e a rua era muito pequena. Mas eu não calculava bem, não era bom de matemática. Eu falei, cara, vambora. Ela duvidou. Aí beleza, a Bruna tava lá embaixo. Vai. E ela era brotheraça. Eu não tava querendo, tipo, me mostrar pra ela. Eu tava querendo me mostrar pro divino, sabe? Pra o universo que eu era fodão. Ela podia falar pras amigas dela o quanto você era fodão. Olha, eu poderia falar que sim, mas eu não tava pensando nisso, cara. Você só não tava pensando. Eu só não tava pensando, como a maioria das coisas que a gente faz. Isso. E aí desci, comecei a descer. No início eu tava 100% de segurança. Eu ia conseguir, de que tava tudo ok e tal, não sei o quê. Tranquilo. Só que eu não tinha considerado que era paralelepípedo. E começou a chacoalhar pra caralho. Começou a chacoalhar pra caralho. O primeiro guidão da direita foi. We lost the right turban, sir. Mas assim, o que deve ter durado um segundo pro outro soltar, na minha cabeça foi tipo, tá tranquilo. Eu tava durante um minuto pensando, pô, tá tranquilo. Enquanto o esquerdo estiver preso, eu consigo guiar com o esquerdo, porque eu sou fodão, né? Então vambora. E aí a parada vem pra aquele... Caralho! Começou a tomar muita velocidade, cara. Nessa questão de 3 segundos, sai um pequeno cachorro de uma casa. Nossa. Pra adereçar uma nova variável a essa fórmula de merda. E ele abocanhou a roda da casa, da bicicleta. Nossa. Quando ele abocanhou a roda da bicicleta, desculpe, Deus dos cachorros, mas a cabeça dele rodou, engatou na bicicleta. Puta que pariu. E a bicicleta se desfez no ar. Meu Deus. Eu fui catapultado pra frente. Cara, eu acho que a pressão da catapulta foi tão forte que eu apaguei. Eu não lembro de eu sendo catapultado. Eu lembro que o cachorro prendeu, eu ouvi um ganido. Eu acordei no chão, deitado. Quando eu levantei, o meu queixo ficou no chão. A minha cabeça, eu vi a Bruna rindo pra caralho. Eu apaguei de novo. Quando eu acordei outra vez, eu tava nas costas do meu pai me carregando no ombro, a Bruna chorando, e a cabeça do meu pai branca e vermelha de sangue, e o meu queixo também arreado, caído. Aí eu, caralho, tá acontecendo? Eu apaguei. Aí eu acordei já no hospital. O cara costurando e botando colando o meu queixo, né? A parte óssea do meu queixo, na outra parte que eu tinha perdido, sei lá, o que o cara fez. E eu tava totalmente sedado e o caralho. Eu lembro que o médico era botafoguense. E foi assim que eu perdi a estrutura, a parte direita do queixo do meu osso. Do osso do meu queixo. Uma vez eu tive a brilhante ideia, eu pensei assim, como será que pega fogo esparadrapo? Nossa. Acho que todo mundo, né, se perguntou algum dia isso. Ouvinte, mandem vídeo. Preso ao seu corpo? Eu abri uma tira de couro, uma tira de esparadrapo. Uhum. Em cima da pia. Besuntei ela de... E álcool? Não é esse álcool que tem hoje em dia. Álcool 70, 40, que é essa... Ah, 40, né? Álcool machucado no arde, né? Era álcool 90... Aquele álcool, Roskovski. Álcool de vodka. Fazia mertiolate. Era aquele álcool mesmo, meu irmão. Álcool Last of Us. É, exatamente. Não é esse álcool hoje em dia, é álcool Nutella. Era álcool... Álcool Molotov, e o esparadrapo não era esse micropor que vem de hoje. Sei. Esparadrapo antigamente... Era um pedaço de pneu com cola. Usado pra depilar. Não lembra como era? Você botava esparadrapo no seu corpo, era impossível tirar. Impossível. É mesmo. Saía a pele junto. Fallout. É por isso que falava que melhorava, porque saía a tua pele, né? Ficava. Aí, melhorou. O problema resolvido. Tava vendo a carne da criança. O esparadrapo era um negócio maluco, cara. Hoje ele tem micropor que não dá alergia. Puta, que outro. E aí eu peguei esse esparadrapo, botei aí e taquei fogo. E olha que beleza. E eu não sei como a minha mão se aproximou demais do esparadrapo. Até o momento que ele enroscou na minha mão. Ele saltou pra você. Em chamas e com cola. Provavelmente ele se enrugou por causa do fogo, né? Exato. E sei lá, pulou, me atacou. Foi ele me atacou. Te atacou. É aquele filme de vida, já viu? É, vida. Life. E aí eu fiquei, aí eu botei a mão debaixo da água, né, da pia, porque afinal de contas eu estava no banheiro por conta disso. E aí fiquei com a mão queimada, doendo, nossa, com o esparadrapo colado. Nossa, mãe, olha a cagada. Você fez tipo aquela manobra da fita isolante do fio, esquenta a fita isolante pra ela aderir melhor, só que com o esparadrapo no teu braço. É, tipo isso, você quase virou um super-herói. Eu sei que eu não tinha como chegar pros meus pais e falar, me colei com o esparadrapo em chamas, me ajuda? Não, você deveria falar assim, como como um título de YouTube. Fui brincar com os paradrapos e fogo e olha no que deu. Então, eu não podia levar esse problema aos meus pais. Não podia, ok. Eu já tinha passado por outros incidentes incendiários. Você já tava sentindo dor? Eles não podiam saber que eu tacava fogo no banho deles toda noite. Ah. Eles sabiam, Azaghal. Eles sabiam, eles cara. Eles sabiam, né? Será que eles iam, a mãe do Azaghal ia falar, ah, meu Deus, por que o Azaghal não é que nem as outras crianças? Mais uma vez esse moleque tá fumando no banheiro. É. Virava o pai dele e falava assim, deixa esse moleque queimar, fazer a fogueirinha dele, melhor que tá fumando. É. Eu sei, cara, que eu arranquei os paradrapos sozinho, a dor, filha da puta. Cara, passei semanas escondendo a minha mão. Nossa! Né? Caraca. E pior é que não ficou nenhuma marca. A pele de criança é um negócio inacreditável. Caraca. Os paradrapos curou, ao mesmo tempo que ele me destruiu, ele curou, né? Você ficou tipo luvinha da Ana Maria Braga, é isso? Não, porque seria ridículo, né? Era uma queimadura fodida. Nossa. Mas nos anos 80 dava, Michael Jackson, era a sua desculpa. Cara, eu botei em prova a resistência da pele de uma criança quando eu tinha 4 anos. Eu tava em casa, tinha estante de casa, e aí aquelas estantes, diferente da hoje do rec que tem de TV, era aquela estante toda, enfim, enorme assim, né? Uhum. E aí eu sempre fui fã de Homem-Aranha. Uhum. Sempre fui muito fã de Homem-Aranha. E aí eu comecei a escalar a estante. Ela devia ter, sei lá, 2 metros e pouco a estante, não sei. Eu tava lá em cima, cara. E minha irmã na sala, eu com 4 anos, minha irmã com 3. Aqui, eu sou Homem-Aranha. Ah, eu sou o monstro que destrói o Homem-Aranha. Ela começou a sacudir a estante. Ah. Tava procurando o Venom. Exato. Ela... Cara, a estante... despencou. Só que acontece o seguinte, nessa estante tinha uma coisa chamada televisão dos anos 80. Nossa. A televisão dos anos 80 é um bloco de concreto e asfalto que passa imagem dentro. Uma pesada pra cacete. E a televisão caiu de quina. Nossa. Na minha testa. Ai, essa marca é isso? Essa é a minha marca. Nossa. Essa é a minha marca da minha testa. Ah. Isso é uma televisão. Olha a poesia da coisa. Hoje eu trabalho com vídeo e faço edição. Olha, foi seu superpoder. Isso. Foi, cara. Super assim, editor. Você realmente é fruto de um acidente, cara. Sou. Não, é legal que tinha assim, ai, meu super, corta a cena. Tô eu no chão, ensanguentado, chorando. Cara, tava aí minha irmã, eu lembro dessa cena. Eu no chão, chorando, sangue batucotelado, acabou a pele de rinoceronte. Eu quebrei esse treco. A televisão perfurou. O médico dizia que não atingiu massa encefálica por um triz. Nossa. É, mas eu não lembro de tanta. Eu lembro de flash, eu acho que eu desmaiava, assim. Eu desmaiava, aí quando acordava tinha uma. É porque a TV não pegava bem antigamente, hoje em dia é melhor. É. Tinha que botar um bruno na cabeça do gaveta pra ele pegar melhor. Cara, eu. É meu cabelo, é só deixar o cabelo crescer que tá aqui, não funciona. Cara, eu lembro que eu apagava, aí eu acordava, eu tava dentro de um Fusca indo pro Cardoso Fontes, no hospital. Eu, cara, eu apagava. Quando eu acordei, eu já tava na mesa. Eu lembro disso, da mulher e vindo com a seringa, pra tomar anestesia. Tinha uma mulher gigante segurando minha perna. Eu tinha raiva dessa mulher até hoje. Ela, na verdade, ela tava me ajudando. E aí eu apagava, assim, cara, foi. Mas a parada quebrou teu osso também? Quebrou, caralho, quebrou, fez um buraco. Cara. Quase atingiu o cérebro. Nossa, gaveta. Caralho. Quase atingiu o cérebro. Tu imagina a minha mãe na época. Filha de 4 anos, isso. Minha mãe chorava. É engraçado que depois disso eu fiquei com a cabeça enfaixada e a minha cabeça com uma cabeça gigante. Parecia um fósforo miniatura. Até né? Hoje, inclusive, né? Eu lembro que a faixa ficava em cima dos olhos assim e meu olho ficou inchado. Por causa do inchaço, meu olho ficou mega inchado. E aí eu achava que a faixa da minha cabeça tava apertando meu olho e não deixava abrir meu olho por causa da faixa do inchaço. Eu chegava pra minha mãe: mãe, tira essa faixa daqui, eu não tô conseguindo abrir meu olho. E minha mãe começava a chorar. Chora, mãe. A tua mãe chorava por você. E o teu pai chorava pela TV, né, cara? Não, a TV não quebrou, não. A TV ficou... Antigamente não quebrava. Nada quebrava antigamente. Assistia muito Bozo depois ainda com aquela televisão ali. Caraca, olha só que engraçado. Caraca. O Gaveta tem a mesma idade que eu. E aconteceu essa parada quando ele tinha 4 anos. Quando eu tinha 4 anos, eu também... Você engoliu o microfone. Tive um acidente... Hã? Que ideia, né? Virou podcaster. Nada. Não, cara. Na sua cabeça. Eu também tenho a cicatriz na testa, menor que a do Gaveta. Caralho. Mas por um acidente, assim, eu tava brincando com o meu primo, e aí o meu primo fez cavalinho, eu tava montado no cavalinho, ele abaixou e eu fui com a testa na quina do móvel. E aí foi a mesma parada. Caraca, nossa. E aí? Pô, você podia ter contado sendo o bloco dos cavalos, cara. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha uma vez eu fui lá em São Lourenço, toda a infância, todo carnaval e Semana Santa eu ia pra São Lourenço. São Lourenço. Uhum. A gente foi numa fazenda lá, que tinha uma tirolesa. Nossa. Mas era uma tirolesa baixa, assim, não era tão baixa, era uma tirolesa, uhum. Sei lá, tinha uns 2 andares de altura, 6 metros, 7 metros. Talvez. É bom, uhum. A queda é boa. Alta, alta. E é claro que a gente tá falando aí, né, dos anos 90, segurança, safety first. Safety, interrogação. É. Você só precisava segurar. Não precisava usar um cinto. Porque... Caralho, não, tá de sacanagem. Era, mas era a fazenda do tio Peixeira. Nossa, mano. Provavelmente a tirolesa era com o guidão da bicicleta, né? Era lá no vídeo Peixeira. Vídeo Cacetando do Faustão mostra isso. Aquele peixeiro não, lá? Não era no Peixeira. Ah, tá. E ele não era em cima de um lago. Era em cima de chão. E o cara fala assim, segura, pô. Segura e vai. Segura, pô. Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu fiz alguma merda, acho que meus pés ficaram muito tempo na plataforma enquanto meu braço já estava indo embora. Quando meus pés soltaram, deu uma chicotada, aquela chicotada pra frente. Caceta. Aí eu tava achando estranho porque eu tava na tirolesa, mas eu estava vendo meus pés contra o sol. Não tava fazendo muito sentido. E aí, de repente, um fio da tirolesa começou a se afastar muito rápido de mim. E, cara, eu fui com as costas, com tudo no chão. Pof, uma chapada, assim. Plof, que uma jaca. Pof! Ai, ai. Cara, eu lembro que a sensação de perder o ar foi horrível. Ah, quando eu bati assim no chão. Bomba descolar catarro. Puta, descolou tudo, descolou a pleura, mano. Eu lembro que eu fui... E fiquei lá tentando respirar e não conseguia puxar o ar, mano. Ah. A sensação horrível. Aí corre um monte de gente, corre peão, corre pai, mãe, não sei o que lá. Eu tava lá que nem o Joffrey. Olha o Pantanal. Catarreto. Caraca. Caralho, cara. Eu tive um tombo similar no último dia de um hotel fazenda. Caralho, como era o nome do meu hotel fazenda? São Moritz. São Moritz. Moritz. Pode ser qualquer coisa. Moritz, sei lá. É, foda-se, ninguém vai conferir. É, não. Não sei porque três pinheiros. Três pinheiros eu tenho certeza que existe. É, São Moritz. Se tem alguém que sabe fazer fazenda, é francês, né? Você pensa. São Moritz. Lavem as mãos, tava... crianças. É, não. E tinha uma piscina, cara. Tinha uma piscina, cara, com um trampolim. E era um trampolim, na época tinha três. Esse trampolim tinha três estágios, né? Tinha um trampolim na altura do chão, que era onde as crianças estavam pulando. O mais ou menos e o sou fodão. Você precisa fazer isso. E eu falei, cara, tava no normalzinho pulando, isso aqui. Porra, aí deixei pro último dia. No último dia, aquele antes de ir embora, sabe? Tipo, porra, pessoal, vambora, último mergulho, vamos lá que a gente já tá indo, isso aqui. E foi. É hoje. Eu falei, cara, eu vou aproveitar, vou dar meu último salto aqui desse trampolim. Pulinho fodão. Eu vou sair daqui e esse hotel vai ter uma placa minha falando Didi pulou daqui, Didi era fodão. Eu fui subindo, cara. Quando eu tava subindo, já começa a ver uns sinais, né? A escada, quando eu tava subindo, já tava muito molhada, já tava escorregando. Então já comecei a dar uma escorregadinha ali e tal. É o premonição. Começou a ventar frio. É o premonição, a morte tá se preparando pra te levar. É. Todo mundo, quando vai fazer uma merda, sabe. O destino avisa, cara. O meio ambiente avisa. E aí, beleza, subi. E todo mundo falou, cara, vambora, pula logo, não, desce daí, tu vai se machucar. Pula. Igual o Bart Simpson com o skate, lá embaixo, lá. Cara, eu sei que eu fui pular e eu calculei mal novamente, eu nunca fui bom em matemática. E eu não lembro se eu pulei no meio do trampolim pra dar o salto maior, tipo, sabe, sem pular na pontinha pra dar aquele impulsão, sabe qual é? Uhum. Mas eu sei que eu pulei, quando eu fui dar o embalo, eu pulei, saltei, o trampolim me projetou, eu voei e pô, eu caí no chão. Caralho, no chão. Errei, cara. Eu acho que eu pulei no meio do trampolim, não na pontinha, porque eu fiquei com medo de chegar na pontinha. Ai, e aí eu pulei no meio do trampolim e fui jogado no chão, na borda da piscina. Metade do meu corpo ficou na piscina. Mas o trampolim, cara. Água. O trampolim, cara. O trampolim, ele é a planta carnívora para as crianças. Né? O equivalente, assim, né? Se a gente fosse mosquinha, porque ele é muito ele legal. Chama. Ainda mais quem viu aquele filme lá daquele cara olhudo, lembra? Qual é o nome daquele filme que o cara voltava... Fernando Caruso. Não, grande amigo. Outro Yudo. Outro? Como é que é o nome do cara, um velho? Do Boardwalk Empire? Forrest Whitaker? Não, gordinho. O cara vai fazer faculdade, velho, já. Isso, esse filme é com o Robert Downey Jr. Ah, sim, sim. Eu sei qual é. Que ele é milionário. Ele é milionário. Isso, ele é milionário, só que humildão. Milionário humildão, ele vai fazer faculdade. E já. Aí, a gente vai lembrar daqui a pouco desse filme. Eu não sei o nome desse cara, nunca soube. A história é que esse cara era uma lenda no colégio, porque ele tinha dado super salto quíntuplo. encarpado no, nos trampolins. De volta às aulas com o Rodney Dangerfield. Isso. Esse cara é famosíssimo. Esse filme tem o Robert Downey Jr., né, Léo? E aí esse cara, ele no final, ele dá um pulo inacreditável. É tosquíssimo, tá, gente? É tosquíssimo. Mas ele pula entre 5 trampolins diferentes, agarrando o joelho, com as pernas abertas, é horrível. E aí o colégio todo enlouquece, o cara é foda pra caralho, ele realmente conseguia dar o super pulo e tal. E aí quando você é criança, você vê esse filme, você vê um trampolim, o que você quer fazer? Você quer trampular. Ser o rei da escola. Você quer King ser o... of Trampolim. Exato. A piscina já é atração pra fazer merda, né? Vamos lá, criança. A piscina. É. Cara, eu quase morri. A gente foi pra um Nova Friburgo uma vez, um hotel. Meus pais não sabem. Mas realmente, eu quase morri. Meus pais vão saber disso agora. Porque a gente tava em Nova Friburgo, região serrana do Rio, frio pra cacete. Mas eu decidi que eu queria entrar na piscina. Ninguém queria entrar na piscina. Tava... Assim, só pra deixar aqui claro, frio pra cacete pra carioca é 15 graus. Então 12 graus. Tipo, não vai ser o gaveta pulando na água e batendo numa piscina congelada. Não. Exato. É isso. Não esperem por isso. Não, mas eu tava... Mas eu tava nesse espírito curitibano falando, eu aguento frio. Ninguém, meu pai, minha mãe, ninguém queria ver. Não vai não. Aí eu fui sozinho entrar na piscina, eu de sunguinha, mergulhei. Sabe quando você mergulha? Eu não só vou entrar nessa piscina, como eu vou chegar no fundo dela. Aí eu fui mergulhando, de repente o fundo tá meio distante, eu tô nadando, cara, cadê o fundo? Cara, a piscina, ela devia ter 9 metros de profundidade, não sei. Chegando, de repente eu falei, agora, sabe quando você tá mergulhando? Eu falei, agora, eu vou encostar no fundo. Aí eu consegui encostar no fundo. Quando eu olho pra cima, 4 andares pra subir de volta. Exato. E aí é que eu me liguei, eu falei, não, me fui. E aí bateu o pânico. Aí aí eu vou subindo correndo. Aí começa a música do Sonic, né? É a hora que o nego se pergunta por que que tem que ensinar matemática na escola. Cara, idiota. E aí, assim, óbvio, no meio do meu ar acabou no meio do caminho. Cacete. Eu afoguei, eu comecei a engolir água. Caralho, eu fui levado pelo resto de ar que tinha dentro de mim. Você flutuou até... Flutuei até a superfície. Todos nós flutuamos aqui. Meu pai sempre me deixou à vontade nas piscinas, que ele falava que merda boia. Nossa. Eu fui. A autoestima do Didi aí, ficando claro. A autoestima do Didi tá. De onde vem essa construção? Caralho. Mas enfim, eu sobrevivi, mas foi por um triz. Assim. Meu pai não sabe que eu quase morri. Você saiu assim... Eu não lembro. Eu comecei a engolir água. Respirar água. Ele acordou na beira da piscina, assim, com os bracinhos pra frente, que nem filmes. Eu cheguei na superfície, não sei como. Foi a dama da água. Ele acordou e tinha umas pegadas indo embora pelo muro. Pegadas de água. Sei, cara. Vai ver que quando eu machuquei a cabeça, ficou um pouco de ar preso na minha cabeça, me flutuou lá pra cima. Você pode ter uma boia aí dentro da cabeça. Uma boia dentro da minha cabeça, meu superpoder. Eu sei exatamente essa sensação, porque tem uma vez que quase morri afogado na praia, tomando caixote, né? O mar tá de ressaca, vamos pra praia, sou um malandrão. E aí eu ficava tomando, e aí teve uma que foi forte, e eu também fui lá embaixo, e aí quando eu subia, nada acontecia. Não acabava. Você tava 10 andares embaixo d'água. E aí você começa a ver toda a sua vida também. Eu vi a vida passando nos olhos. Foda. Eu levantei, eu falei, eu preciso de ajuda. E aí tinha um surfista perto, surfista amigo. E ele falou, você precisa de ajuda? E eu tentando me manter assim, cool, sabe? Você pode, ele virou a plástica do... Você não falava nada. O surfista é o nome de uma ONG, né? Parece uma ONG. Surfista amigo. Tipo assim, eu não queria pedir ajuda. Eu achava que eu conseguia, mas aí realmente, depois desse super caixote, o cara perguntou: você tem certeza que você não precisa ajudar? Imagina a cara do jovem. Double check. De pavor, de fudido pro cara falar isso. Aí eu, tipo, se não for incomodar. Aí você deitou na prancha. Eu lembro do cara dessa, porra. Você deitou na prancha, ele deitou em cima de você e foi remando. Eu não lembro direito. Ele me remou pra praia de volta, cara. Foi foda. Eu tive um caixote exatamente igual a esse na praia, que eu rolei, tomei um caixote e eu perdi a noção de céu. Isso, e tu chão. Perde a noção pra onde é isso aí. Rodando! E aí, cara, o meu pai me salvou e ele não sabe. Seu pai não sabe de muita coisa até hoje. Muita coisa. Como assim? Ele entrou na água e eu tava rolando, que nem um maluco. Eu não sabia onde era céu, chão, nada. Só veio no gerador, gaveta. De repente, eu paro, pá, nas pernas do meu pai. Meu pai me puxa pra cima assim, para de palhaçada, porra. Assim, eu correndo, gaveta. Se você tava rolando. Eu já tava engolindo água, cara, ele me puxou. Mas assim. Eu parei duro, assim. A cena, assim, era terrível, descrita como o gaveta escreveu. Mas se a gente analisar, se a gente fizer o CSI da cena, ela só foi ridícula. Era uma criança rolando com as perninhas pra cima. Ele tava no raso, porque seu pai dele tava em pé, o risco era mínimo. Exatamente. O podia ter levantado. Mas o mar é isso. O risco era o gaveta, em vez de levantar, começar a cavar. Era um tatuí. Mas olha só, tu pode morrer afogado numa poça se você ficar com a cabeça mergulhada. Tava o pai do gaveta tomando a cerveja na cadeira de praia. Tá olhando o gaveta rolar no raso. Que nem um maluco. Essa porra desse garoto, desde que bateu a cabeça, não ficou bem mesmo, né? Aí foi lá olhar, tá o gaveta. Desde aquela televisão na cabeça dele, que ele não é o mesmo, garoto. Uma vez, eu quase morri. Assim, eu não cheguei a perceber um risco de morte, mas era uma situação que podia ter sido letal. Certo. E que eu só me dei conta anos depois. Uma vez a gente tava em Foz do Iguaçu. Tinha ido lá ver as cataratas, comprar casaco de couro, essas merdas. E jogar no cassino na fronteira, sei lá, era isso que a gente fazia, né? E comprar videocassete de tijolo no Paraguai. E aí, a gente tava de noite, jantando num hotel, e meu irmão tinha sumido. Oh. E aí, meus pais, cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Não sei. E a gente toma um saio pra procurar. E o hotel, esse hotel, ele era um hotel em frente às cataratas. Ah, tá. Sei. Puta, e o pavor já do pai e da mãe. É. Aí eu falei, né, assim, ele foi pras cataratas. Filho de super-homem. Com passividade. Fica lá, fica brincando na mureta, né? Exato. E aí, como anos 90, foda-se de segurança, né? Eu saí correndo e eu desci as escadas das cataratas à noite. Caraca. No breu. Meu Deus. Puta, porque não tinha sinistro. Nenhuma cancela, não tinha nenhuma porta, não tinha nada. Mas tu saiu sozinho procurando? Saí, cada um foi procurar pra um lado, eu também fui procurar. Como é que tu acha que o pica-pau entrava com o barril lá dentro? Era fácil, pô. E cara, era uma escada, não era uma escada assim de shopping, era uma escada no meio do mato, sabe? Assim, era uma escada que era muito úmida por causa do vapor d'água que fica subindo ali. E descer aquela merda, felizão assim, vou procurar meu irmão, vou achar ele, não sei o que lá. Até as cataratas. Eu podia ter caído e me quebrado naquela merda. Eu podia ter caído nas cataratas. Era um breu inacreditável. Nossa, cara, que perigo. Eu só me dei conta disso. Eu voltei depois, tranquilo. E meu irmão tava lá vendo televisão na sala de TV. Será que você pintou no rádio do segurante? O senhor tem usado uma movimentação, né? Na escada. Deve ser um guaxinim. Espera lá. Ninguém foi me buscar, ninguém foi me repreender, nada. Eu fui e voltei, subi, desci correndo aquela merda pro meu irmão e... Caramba. E não deu nada. E assim, era um perigo mesmo, porque não era uma escada tranquilona maneira, era uma escada... Uhum. Não era uma escada terrível, mas era uma escada que de noite no escuro dava risco. Sim, tu podia cair. Por isso que o nome desse programa é sobrevivi, né? Por isso que... quase morri. Cara, sobrevivi, pra mim não tem a história do meu joelho. O dia do meu joelho é algo... É uma história, assim... Foi tenso, né? Mas já velho já. Não, isso foi agora. Ano passado, 2016, dia 2 de janeiro de 2016. Quer dizer que a gente continua caindo, né? Eu continuo caindo. Mas eu... Eu continuo, cara, pois é. Esse dia, sabe aquele dia... Vocês já passaram por isso? Aquele dia que tudo dá errado. Uhum. Tudo. Cebolinha comprando pipa, pô. Clássico. Exato, mas tudo. Esse dia a gente acordou, a gente foi pra um lugar que a gente ia fazer almoçar em família, não sei o que lá. Cara, o lugar era uma merda, horrível. E aí eu fui pra lá, uma bosta, um locante nosso horrível e tal. E aí quando a gente tá lá nesse restaurante horrível, a gente recebe a ligação da minha sogra, né? Mãe da minha esposa, da Lívia, dizendo que ela... É boa coisa também. Sogra ligando. Exato. Mas não era mesmo. Ela ligando porque ela teve que ir pro hospital, tava passando mal. Puta, ia ter que ficar lá. E aí, caraca, só que você vê, era um almoço em família, a sogra não foi convidada. Aí do nada ela passa mal. Não foi no nosso almoço. Sounds like a plan. Não, tava só eu, minha esposa e minha filha com os nossos amigos. E aí ela teve que ir pro hospital, não sei o que lá. E aí estavam falando pra gente se a gente podia, na volta, pegar. Ah, pode levar a roupa lá pra ela pro hospital, que ela vai ficar lá. Tipo, putz, tá. Cara, e aí a gente saiu de lá já meio ruim. Quando a gente tá chegando, a gente pegou roupa, quando a gente tá indo, o carro começou a morrer do nada. Morrer. E ele não morria, ele desligava. E aí eu descobri que era bateria. Chamamos o seguro, e aí o cara veio e trouxe uma bateria nova lá, não sei o que, mas o que acontece? O dia que dá tudo errado, trocando em miúdos aqui, eu consegui estragar uma parada lá de grana minha. Eu tinha que passar o dinheiro da minha empresa pro dinheiro pra minha conta, mas eu não tinha passado, e eu tava sem nada ali. Eu não tinha como passar o meu próprio dinheiro da conta da Gaveta Filmes pra minha conta. Então eu estava... Entrou até dinheiro na narrativa? Entrou dinheiro. Eu tava sem grana. Eu tava, sei lá, com 100 reais na rua. Uhum. E aí eu falei, caralho, que merda, não sei o quê. Eu não tinha dinheiro pra comprar a bateria. E aí eu, caraca, não, essa bateria vai dar. Eu não quero dar de mecânico chato aqui, mas teoricamente se o carro ligou, ele não poderia, né, não é mais necessária a bateria, mas segue a história. Seu problema era maior, o problema era o motor de arranque. O problema era maior, Não, olha só. A gente achava que era só dar fazer a chupeta do carro e tá resolvido, né? Então, quando o cara chegou lá, eu não ia comprar a bateria naquele momento. Eu falei, não, depois eu vou chegar em casa, eu pego não sei o que lá. E o cara fez a chupeta, o carro pegou. Aí eu falei, ah, beleza, tá funcionando. Cara, eu sei que a gente foi, peguei o carro, depois tinha morrido. Fomos dirigindo pra Barra. Quando a gente tá na Barra, no meio das Avenidas Américas, isso já de noite, dirigindo pra Avenidas Américas, o carro, do nada. Isso já sem minha filha também, só eu e minha esposa no carro. Falou, Gaveta. Tô caindo do carro do Gaveta. A gente deixou minha filha com os amigos. Cara, a gente no meio da Avenida das Américas, o carro desligou. Só que o carro desligou, a gente estava a 70 por hora. E aí, sabe aquele momento, pum, o carro desliga e você olha pro lado e você vê que você é uma caixa de ferro andando. Caralho. Com tudo desligado, com vidro fechado. Ninguém me ia ouvir, não tem você como você ligar alerta. Você é uma caixa andando. É, mas isso não é bateria. E aí a gente olha pra trás. Cara, eu não sei o que aconteceu. Esse é o problema do diferencial. Mas tudo bem. Abre esse capô aí. Mas vai, aí o carro morreu. Eu não importa o problema tá resolvido. Era o Satanás. Cristine, o carro não era um Plymouth? Meio não, não era o Cristine? Sem querer, não, cara, comprou. Mas olha só, quando você descarrega a bateria, não liga nada. Não liga alerta, não liga farol, não liga nada. É, morreu. Mas o motor pode funcionar. Não, parou tudo. Mas vocês fizeram o quê? Furaram o chão com o pé assim, que nem os Flintstones, pra poder frear o carro? Não. Quando a gente olhou pra dentro, a gente viu que a gente tava desgovernado num carro sem freio, sem nada. Começou aquele grito, minha esposa gritando. Então tava eu com o carro desgovernado, minha esposa gritando. Eu não sabia o que fazer. O freio eu... também parou, né? O freio não funcionava. Cara, não tava indo. Porque fica tudo... Uh-huh. O volante travou, sabe qual é? Daquela travada. Sim. De leve. E aí eu fui esperando o carro desacelerar. E aí, assim, a cena pra quem tava de fora é eu me sacudindo dentro do carro, tentando sinalizar pra pessoa. Uma festinha no vidro. Eu com a mãozinha, com o dedinho assim. Socorro! E aí eu consegui virar um pouco o carro o suficiente pra jogar ele na calçada. Olha aí. Subi na calçada, foi buracando calçada dentro, até que ele parou. Isso assim, foi um pânico desesperado me expor e minha sogra no hospital passando mal. Uhum. Eu, caceta, cara, não sei o que lá. E aí teve que vir o meu cunhado. Sua sogra depois recebe a ligação. Olha, o carro do Gaveta bateu, desligou. Assim. Não basta passar mal pra arrumar desculpa pra não vir me ver. Deve ser, cara. Porque o que acontece? Teve que vir o meu cunhado, o irmão da Lívia veio, aí tentou fazer lá a chupeta da bateria. Dessa vez não funcionava. A gente, cara, acabou. A gente ainda achava que era a bateria, tá? Uhum, tá, a gente ainda achava que era a bateria. Mas tudo bem. E aí a gente teve que ligar de novo pro seguro. Aí, ó, consegui resolver o problema da grana. Tá? Traz a porra da bateria que eu vou comprar a bateria. Óbvio, começou a chover. Né? Olha, e aí a esposa... da pipa do Cebolinha. Exato. E aí, cara, eu fiquei, não, vai lá. E minha esposa tava... Isso quase em frente ao hospital, Rio Mar, ali na Barra da Tijuca. E aí eu falei, vai lá, leva a tua roupa da tua mãe, vai lá ver tua mãe, que eu tenho que ficar aqui esperando o reboque. Começou a chover, é muito assim. Tipo... É muito tempo, fudeu tudo. Eu sou chovente. Só em cima do Gaveta. Só em cima. Anjos, cara. Senhor, o espírito dele ainda não foi quebrado, senhor. Manda chuva. Exato. Aí tava chovendo, aí começou a chuvisquinho. Eu falei, não, vai lá no hospital, vai lá ajudar tua mãe, eu tenho que esperar o reboque aqui, não tem o que fazer. Ela foi. Ela, não vou deixar você sozinha aqui. Tô com medo que alguma coisa aconteça. Falei, não vai acontecer. Já aconteceu. Tudo de ruim que tinha que acontecer, já aconteceu. Eu falei isso, deu eco. Já aconteceu. O universo ouviu você, cara. O universo me ouviu, cara. E aí ela... foi, eu já tava com fome, fodido, e aí tinha aquele ponto do BRT agora, que tem ali no meio da Avenida das Américas. Começou a chover mais pesado, falei, vou lá pro ponto do BRT, era meio distante de onde tava o carro, mas eu andei até lá, falei, vou ficar aqui, quando o cara tiver vindo, o cara da bateria, tiver vindo aí com a, na motinho, eu volto pra lá. É. E aí eu fui lá pra Marquise e fiquei lá embaixo, lá no meio da pista. E aí, do nada, eu vejo um barulho. Tá vindo o desgraçado do seguro na contramão. Puta que pariu. Putz, e é um puta... E aí, quando eu vi... Contradizendo o próprio nome do, né, do serviço. Exato. Seguro? Interrogação. Exato. Meu seguro, o carro veio na contramão. E aí, naquele momento, bateu o desespero que eu vi. O meu carro tá ali, fechado, sozinho. O cara vai ver que não vai ter ninguém e vai embora. Porque o cara já tinha me falado, ó, é a última... Era a última chance. Sempre é a última chance, né? Uhum. E eu olha, estamos mandando aí o socorrista, mas preste bastante atenção, porque é a sua última chance. Sempre é, né? Era a última chance de comprar bateria. Podia ele simplesmente ia rebocar o meu carro, mas não, pra trazer bateria, o cara ainda tava ali. Senão, a opção que eu tinha era só rebocar o carro. Esse é o nome da empresa. Esse é o nome da empresa. Última chance. Seguros, última chance. Quando o cara veio na contramão, eu não! Saí correndo. Eu desesperei. Vem, vai ver que não tem ninguém no carro. Fudeu! Saí correndo. E aí, ali na BRT, tem um pequeno paralelepípedozinho pequenininho que fica no chão que faz uma divisa ali das pistas. Diz pra mim se eu vi esse paralelepípedo. Eu não vi. Não consegue, né? Não consegue. Quando a situação vai escalando na merda, como você tava já escalando, exato. Você começa a tomar decisão merda. É isso que é foda. É isso, cara. E aí exato. E eu saí correndo e de repente fiz aquele tino no... E aí foi aquele catando cavaco. Caiu no meio da rua. Ai, caralho, cara, que merda. Caí com tudo no chão. Só que quando eu caí, falei, eu não senti nada, sangue quente, puto já, né? Já tava cansado de apanhar esse dia. Caralho, caí, que vergonha. Deixa eu levantar. Eu tô conseguindo levantar. Quando eu olho pro meu joelho está pra dentro. Pra quem não sabe, eu quebrei a patela, que é o osso do joelho, o ossinho do joelho, eu quebrei. A rótula, a famosa, conhecida como rótula. Né? A rótula foi caralho, ela quebrou em três partes. Caralho. As duas, né? As duas. Não, quebrou um joelho. Não, os dois não. Não, foi um joelho, foi o joelho direito. Mas é esse, só pra as pessoas entenderem, é aquele osso que quando você coloca a sua mão em cima do joelho, você sente. Esse é molinho. Que ele é meio solto, né? É meio solto, é. Isso. Mas se você tirar ele, o mecanismo da sua perna deixa de funcionar. Exato. Não tire. Não tire, deixa. Eu tava com sangue quente, sabe quando eu olhei? Você olha o teu joelho pra dentro, você ainda não tá sentindo dor, mas você tá vendo uma imagem daquela, você sabe que é uma coisa grave, mas você tá sentindo... Aí você faz aquele grito meio que... Ah! Sabe? É tipo a Segunda Guerra Mundial, né? O cara olha as tripas dele, assim. Eu tenho que gritar de pânico. E aí, cara? É um grito de ansiedade. É o que eu fudeu, sabe? Aí eu fui rastejando de soldado no meio da rua. Que merda, coitado, sabe, cara. Os bracinhos. Médica! Vem o cara com a morfina, Aí pro acostamento. Eu tava na guerra. E chovendo, né? Chovendo. Quem tava no carro, parado no sinal, vê um gordão, ai, pum, cai no meio da rua e sai rastejando. Ai. Essa foi a cena que o cara viu. Ai, coitado. Eu só vi um gordão ridículo. Cara, eu tive tipo acostamento. Aí pararam os carros pra me ajudar. Até hoje agradeço a galera que parou pra me ajudar. Tem grupo do WhatsApp do resgate, não? Sei lá, cara. Devia ter, você já fazer o grupo. Pensa que você deve ter alegrado uma galera que viu. Olha aquele gordão ali caindo. Não, um cara que caiu, que um cara que chegou lá pra ajudar ele era meu fã. Ai. Só que eu tava numa situação tão diferente pro cara, que ele ficou... Tu viu que o cara tava em curto-circuito? Ele tava olhando pra mim e ele... É o Gaveta que tá na situação patética, não é? Ele não sabia se ele falava comigo ou me ajudava. Ele só foi falar comigo que me reconheceu depois. Mas o cara do reboque? Vou tirar uma selfie. Gaveta no chão, o cara tirando selfie. Gaveta, pode tirar uma selfie. Exato. Mas eu não, vai tomar no chão. A visão de maluco é porque eu tava no chão, gritando, tô me arrastando... E o que eu falava o tempo inteiro era: homem do reboque! Homem do reboque! Porque no que queria que ele fosse embora. Ele bateu com a cabeça, ele está gritando coisa com coisa, né? Virou, o cara bateu com a cabeça no chão, né? Ai, ai. Eu sei que eles conseguiram chamar o homem do reboque, o cara é, né? Eu falei, é, me fudi. Pode rebocar meu carro pra casa. Só que eu não consegui chamar nem ambulância, cara. Não, não. Porque ele te ligou pra ambulância, chamou o SAMU. E aí o cara, ó, o cara quer falar contigo. Aí me deram o telefone e o cara, então... É, você, o que aconteceu contigo, senhor? Você quebrou a perna? Eu falei, quebrei a perna. Então, hoje é ano novo, final de semana de ano novo, né? De ano novo. Sei lá, 5 riscos de morte agora. Você é o último da fila. É, a triagem vai jogar você lá pro final. Nossa, mãe, eu com a perna em L e o cara falando isso pra mim. Ai, que dor. Caralho. Por sorte, a minha mãe estava na Barra da Tijuca e ela conseguiu me pegar, né? Primeiro foi aquele sacrifício, tem que levantar o gordo na rua, né? Ai. 7 pessoas me levantando. Mas você ligou pra sua mãe? Mãe, explodiu o joelho no Avenida da América? Mãe, caí. Sim, liguei. Nessa hora, também. O bombeiro não podia. Ninguém podia, eu liguei pra minha mãe. E minha mãe ficou na barra. Não é um problema, é só pra entender realmente se ela tava passando pra comprar pão. Caralho, deu gaveta ali? Caralho, meu filho. Exato. Meu filho imagina essa. Não, eu liguei pra ela. Mãe, eu fui comendo lugar merda, minha sogra passou mal, meu carro quebrou e agora que estourei minha perna, eu tô no chão e tá chovendo, mãe. Peraí que eu vou levar um guarda-chuva, né? É. Eu falei pra você levar um chapéu. Eu falei pra você levar. Falei. Mãe, assim, mãe é foda. Mãe pensa logo no guarda-chuva. Falei pro Anderson levar um chapéu. Você levou o guarda-chuva? O guarda-chuva dobrou comigo. Dobrou, ficou um L gigante. O guarda-chuva sumiu. A única coisa que eu pude fazer era chegar no hospital, minha esposa chegou e eu comecei a chorar desesperado. Eu só quero que esse dia acabe. Ai, coitado do gaveta, cara. No final das contas, eu sempre achei que eu tava o guerreiro mestre, porque eu não senti dor em momento nenhum. Uhum. E aí eu falei, ah, porra, quebrar joelho, o nego fala que quebra joelho é dor, não é dor porra nenhuma. É Ronaldo, Zico, pau no cu desses caras. É, pau no cu, quebrei meu joelho, tá aqui inteirão. Uhum. Corta a cena, tô eu aprendendo o que é fisioterapia. É. Ah, meu amigo, aí foi... Ah! Ai, eu já fiz fisioterapia pro joelho. Eu não tive essa fratura que você teve. O meu foi diferente. O meu foi o ligamento que rompeu. Não. Um dos cruzados. Mas eu tive que imobilizar e por conta disso tive que fazer fisioterapia. Eu não fiz cirurgia, como você. Meu caso é diferente. E mesmo assim eu sei a dor que é. Imagina a sua, que teve um caso muito mais intenso, né? Mas gaveta, já pode rir, né? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.